Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Houve um atraso aqui anormal, além do atraso regulamentar, porque teve um problema técnico, mas agora está resolvido. Então, eu queria aqui voltar ao tema de umas aulas atrás, o tema que foi sugerido pela carta da Luciane Amato. Desde que ela mandou essa carta, eu queria ter até conversado com ela, trocado umas ideias, mas não consegui sintonizar através do Skype. Então aproveito e comento aqui, porque é um assunto que é de interesse de todos e muito pertinente à ordem daquilo que nós estamos expondo aqui. Eu mencionei a carta da outra vez, mas não li trechos dela, coisa que eu vou fazer hoje. Então, quero te agradecer a aula de ontem. Ela está se referindo à aula sobre a imaginação. A primeira aula em que eu toquei nesse assunto da imaginação, acho que foi umas 3 ou 4 aulas atrás, né? Por aqui, um verdadeiro milagre acontece. Depois de quase 20 anos gastando a minha vida recebendo e ouvindo pessoas, assistindo indas e vindas, vivenciando diferentes tipos de fracassos pessoais e pedagógicos, variados fracassos internos e externos, e graças a uma persistência quase absurda, graças a uma sincera e difícil despretensão, essa, sem dúvidas, alcançada pela espera em Deus e pela fidelidade e gratidão profunda que tenho por você e pela Simone. Simone é uma colega nossa. E principalmente alcançado por uma espécie de imitação da tua coragem, imitação essa que sempre julguei obrigatória, o que aliás fez com que eu me transformasse numa mulherzinha com mais culhões do que a maioria dos homens que conheço, é pura verdade. Consegui, enfim, reunir um grupo de pessoas movidas pela colaboração mútua, pelo amor ao próximo e pelo amor à verdade. Isso é de fato, no Brasil, isso é um milagre. Nós estamos conseguindo também isso aqui, quer dizer, este grupo, algumas centenas de pessoas, ele é unido exclusivamente por esses três tópicos, né? Vamos seguir aqui. Tive também nessa semana uma experiência que me foi muito elucidativa. Eu havia lido o livro de François Mauriac, Le Nœud des Vipères, O Nó das Víboras. E se fiz 2 ou 3 consultas ao dicionário, foi muito. Logo depois fui ler L'Imposture, A Impostura. Livro que tentei ler muitos anos antes e que simplesmente não consegui. Quando as tuas aulas de alquimia e da tradução que você fez das páginas que falam da linguagem da natureza. E chegado a um ponto, no único parágrafo, tive que fazer 14 consultas ao dicionário. Percebi imediatamente que não se tratava do francês, e sim da densidade da experiência ali escrita por Bernanos. E pude mesmo ver, em toda a sua concretude, o problema da desimaginação. Então, relendo aquele parágrafo, daqui a pouco eu vou ler esse parágrafo para vocês saberem do que nós estamos falando. Então, relendo aquele parágrafo, eu me perguntava, da mesma forma como me pergunto sempre, aí compreendi verdadeiramente o perigo da extinção da espécie da qual você fala. Há ainda nesse livro de Bernanos aquela pergunta terrível do abade Senabre a Monsieur Pernichon. Vous croyez-vous donc vivant? Você acredita mesmo que você está vivo? Tenho alertado a mim mesmo e aos meus alunos para que nos perguntemos sempre o que está nos sendo dado em troca da crença no mito verdadeiro. E ver que a ideologia oficial nos transforma a todos naqueles índios que recebem espelhinhos e todo tipo de bugigangas vagabundas em troca do seu tesouro mais precioso, em troca da sua liberdade espiritual, em troca da vida mesma das suas almas. Então, desde que assisti a tua gravação sobre a imaginação e a unidade do real, estou cavando onde estou e lembrei-me de ter lido em Zubiri que, aspas, intimidade é o superlativo da interioridade, fecha aspas. Mas se esse processo de desimaginação pode matar a possibilidade mesma da vida interior, daí como poderia mesmo haver qualquer intimidade com quem quer que seja, com Deus, com nossos amigos, conosco mesmos? E que miséria, Olavo, que miséria uma vida sem isso, uma não vida. Não pude não me lembrar também que você disse que, aspas, toda a realidade que existe é feita de relações e interações, fecha aspas. Incrivelmente lembrei-me de ter lido há mais de 10 anos um livro Viagem ao Senhor do Poder, é um livro do texto de Ibn Arabi, que o terceiro reino é a ponte entre este mundo e o outro, e que o nome desta ponte é imaginação. E eu nem me lembrava mais até esse momento que me lembrava de tudo isso. E esse parágrafo de Bernanos esclareceu mais ainda para mim muito do que você vem expondo. Ela transcreve o original francês, eu vou tentar mais ou menos traduzir aqui. Meu amigo, disse o abade Senabre de repente, como você se vê? Como eu me vê? Suspirou o senhor Pernichon. Eu não compreendo verdadeiramente, eu não sei muito bem. Escuta, voltou o abade com doçura, essa questão pode surpreendê-lo na sua simplicidade, tal a sua simplicidade, simplicidade da questão. Cada um tem um julgamento sobre sua própria pessoa. Mas nisso entra pouca sinceridade, quer você queira ou não. É uma imagem retocada 100 vezes, um compromisso. Pois observar é uma operação dupla ou tripla do espírito, ao passo que ver é um ato simples. E o que eu lhe peço é que você abra os olhos com ingenuidade, que você apreenda, que você se apreenda com o olhar entre os homens, que você se surpreenda tal como você é no próprio curso de realização da vida. Eu vou ler o parágrafo do Bernanos a que ela se refere. É quase impossível traduzir isso aqui. Eu tentei uma tradução por escrito e eu entendo o que ela quis dizer com 14 consultas ao dicionário. É um dos trechos mais difíceis de tradução que eu já vi. Então, isso aqui o que eu vou fazer não é uma tradução apenas para dar uma ideia. Isso está no livro L'Imposture, na edição Pleiade, está na página 326. Eu não sei nas outras edições onde está. Também não acredito que exista uma tradução brasileira desse livro. Cada rua atravessada no tumulto e no deslumbramento, tão logo deixada, vos persegue, vos segue na sombra com uma queixa horrível, pouco a pouco ensurdecida até o limite de um outro tumulto e de um outro deslumbramento que logo se junta a outra, que logo junta a outra a sua voz dilacerante. E ainda não é essa palavra voz que eu deveria escrever, pois a floresta, a colina, o fogo e a água, pois somente a floresta, a colina, o fogo e a água têm vozes. As cidades, as ruas não têm voz, só o que tem voz é a floresta, a colina, o fogo e a água. Nós perdemos o segredo dessa linguagem, se bem que a lembrança de um acordo augusto, da aliança inefável entre a inteligência e as coisas, não possa ser totalmente esquecida nem pelo mais vil dos homens. A voz que nós já não compreendemos ainda é amiga, é fraterna, apaziguadora, serena. O homem lírico, no grau mais baixo da espécie, o homem lírico é a criatura moderna que está no grau mais baixo da espécie, que o mundo moderno honrou como um deus, acreditaria risivelmente tê-la restituído, quer dizer, ter reconquistado esta linguagem das florestas, etc. Não tendo libertado a natureza dos silvanos, das dríades e das ninfas fora de moda, senão para soltar aí o rebanho inteiro das suas mornas sensualidades. O mais forte dentre eles, essa é uma referência a Victor Hugo, já estrangulado pela velhice, preencheria as ruas e as florestas com a sua infatigável lubricidade. Atrás dele, a massa dos discípulos veio correndo, como quem come, acorreu como quem come a solidão sagrada, no sonho abjeto de associar a ele as suas digestões, de associá-la às suas digestões, à sua melancolia, à sua decepção carnal. O contágio, aproximando pouco a pouco, estendeu-se até os antípodas. A ilha deserta recebeu as confidências deles, quer dizer, dos homens líricos, né? Testemunhou seus amores, retiniu com os seus grotescos soluços ante a velhice e a morte. Nenhuma pradaria resplendente de luz e de orvalho no candor da aurora, onde você não encontre os traços deles, como papéis sórdidos, grudados nos postes numa segunda-feira de manhã. Todavia, se está no homem impor a sua presença e os signos da sua baixeza à natureza, nem por isso ele se apodera do ritmo interior dela, da sua profunda ruminação. Ele encobre a voz dela, mas ele a interroga em vão. E assim vai. Então, Bom, nesse parágrafo aqui você tem toda uma história da civilização moderna, onde você vê que a incapacidade de perceber a natureza como presença do ser, quer dizer, como experiência profunda e imediata do ser, e, portanto, vamos dizer, ouvir a voz, tá certo? Do mundo material, da presença material, da presença da natureza, acaba sendo substituída no mundo moderno por uma poesia lírica que evoca a natureza, mas fazendo dessa natureza um instrumento, o símbolo dos sentimentos humanos. Então, né, a namorada largou o sujeito, ele foi corneado e tal, e imediatamente ele transforma a natureza num cenário onde o pranto dele aparece, tá certo? Então, ele está evidentemente rebaixando a natureza toda, o mundo material inteiro, a um instrumento, a um eco das suas paixões. E é por isso que Berlanos diz que o homem lírico, quer dizer, no caso o poeta romântico, está no grau mais baixo da humanidade. Porque ele coloca, por assim dizer, a sua barriga, o seu ventre, né, no centro da realidade, e a natureza inteira se torna apenas porta-voz do seu, como diz ele, das suas tristezas carnais. E ele acusa disso especialmente Victor Hugo, e é. Não está mencionado aqui, mas qualquer menino francês sabe que está se referindo, né, a ele. Então, houve realmente uma inversão. Se você estudar toda a poesia romântica, você vai ver que a natureza sempre ela é uma espécie de megafone das paixões humanas. Então, em vez de você ouvir o que a natureza está falando, em vez de você aceitar a presença do ser, ao contrário, você a subjuga. E ela se torna, né, um canal, um conduto para você expressar as suas paixões, por mais banais e idiotas que elas sejam. Tá certo? Então, essa é uma das críticas mais ferozes que alguém já fez à civilização moderna. Quer dizer, nós suprimimos a presença do mundo material e o transformamos, vamos dizer, apenas em cenário, né, das nossas paixões. Ao mesmo tempo que Victor Hugo fazia isso, Karl Marx apresentava a sua visão da natureza como matéria-prima da ação humana. Se você vê, Karl Marx diz que é materialista, mas na verdade a natureza material não aparece em toda a obra dele, senão como cenário da ação histórica humana e matéria-prima da indústria. Quer dizer, o que está no centro da coisa é a atividade econômica humana, da qual a natureza é cenário passivo ou matéria-prima. Então, é como se essa natureza inteira, fosse uma espécie de função da ação humana. Agora, basta você olhar assim, o tamanho do universo, dá uma olhada para cima, você vê as estrelas, etc. Até onde você alcança olho nu. Basta, não precisa nem saber o que tem para diante disso, né? E você imagina a totalidade da ação humana, desde que o ser humano existe, em quanto deste universo nós mexemos. Quanto nós alteramos? Nós alteramos assim, um pedacinho da superfície de um planetinha. Então, como é possível que todo este conjunto da natureza seja apenas a nossa matéria-prima? Ele está aí para ser transformado em alguma coisa, outra coisa, pela ação humana. Quer dizer, então, esse aí é o paroxismo do subjetivismo moderno. Tá certo? Onde o ser humano se encara como uma espécie de Deus, é ele que está criando a natureza, etc, etc. Mais adiante surgirá aquele negócio do princípio antrópico que eu comentei na aula passada, em que o indivíduo cientista, ele notando que se a estrutura do universo fosse outra, não poderia haver seres vivos, e não poderia especificamente haver seres vivos como nós, ele chega à conclusão de que todo o universo foi construído, tá certo? Tendo o homem como centro de construção. Isso coincide, até aí, a teoria é conhecida com o que está na Bíblia. Quer dizer, Deus faz todo o universo para botar lá o homem como centro e, por assim dizer, senhor da criação. Porém, como nessa teoria não existe o elemento Deus, então o homem passa a ser não apenas o centro de criação, mas o princípio de criação do universo. Isso quer dizer o seguinte, que enquanto não aparece o homem, o universo não existe propriamente. Ele tem uma espécie de existência, como é que se diz, meramente potencial. Só quando o homem conhece o universo é que esse universo emerge. Então, o homem se torna o criador do universo, não só daí para dentro, daquele ponto para dentro, mas também no universo retroativo. Entendeu? O que, que esses camaradas estão fazendo? Mesma coisa que o Victor Hugo. Ele está pegando as suas paixões, os seus impulsos, etc., transformando aquela banalidade no centro da realidade e fazendo que todo o universo, toda a natureza seja, vamos dizer, apenas um coadjuvante menor naquele draminha que você acha que você está vivendo. Isso é, vamos dizer, toda a loucura moderna. Esse é o princípio, toda a inversão do que a gente... Vamos dizer, o princípio da inversão revolucionária, inclusive. Então, o que a Luciana está observando é que dentro deste fenômeno desaparece a possibilidade de você se olhar, porque se você perde a própria visão da presença do ser material mesmo que está na sua frente, se você não faz aquela experiência que eu mesmo mencionei aqui, quer dizer, de você simplesmente deitar no chão, no meio do mato, de noite, e você perceber a presença de tudo que está ali em volta, que é um cenário material imenso, imenso, imenso, imenso. Se você não tem, por um instante, a própria visão, vamos dizer, da sua pequenez diante disso, que é a visão correta, objetiva das coisas, né? Quer dizer, você perceber que você é uma migalha, submigalha, tá, né? Dentro do conjunto universal, você está vendo a coisa com a proporção certa. Isto pode parecer aterrorizante a um idiota moderno que se acostumou a achar que é o centro das coisas, mas toda a humanidade anterior sempre soube disso. Não é isso? Nós é que somos um coadjuvante menor, né, no drama inteiro da criação. Podemos ter, vamos dizer, até um papel importante, como diz o salmista, né, afinal de contas, o que é o homem para que Deus preste atenção nele? Ele é uma coisinha de nada. Então, materialmente nós somos realmente esta coisinha de nada. Então, existe a coisinha de nada e existe o universo material praticamente ilimitado. Ele não é infinito realmente, mas é ilimitado. Né? E o mediador entre essas duas coisas é Deus. Então, mas se você não consegue pegar nem mesmo a presença do universo material, como é que você vai entender o que aconteceu, do que se está falando quando se menciona Deus? É absolutamente impossível. Então, você, na ausência desta consciência de presença do ser em geral e do universo material, o que acontece? O seu ego, a sua barriga, se torna o centro da realidade. Automaticamente, você fica com medo de ver o tamanho do universo e de ver de sentir a presença. Então, você tem que sumir com essa presença. Como é que você some? Você faz de conta que ela é apenas uma matéria-prima para a sua indústria, ou o cenário, né, o coadjuvante secundário do seu draminha histórico. Tá certo? Automaticamente, a história humana se transforma no centro de todas as coisas. E as pessoas nem se lembram que aqui não existe história humana, não existe história universal, não existe continuidade na história. Existem várias histórias absolutamente separadas, entre civilizações absolutamente incomunicáveis, e que só formam unidade de duas maneiras, ou na cabeça do historiador, ou dentro dos olhos de Deus. E se você suprime a noção de Deus, não há história universal. Só a história universal aos olhos de Deus. Materialmente falando, ela não existe. Então, ou a história é uma criação subjetiva do próprio historiador, subjetiva e retroativa do próprio historiador, ou ela não existe. Né? Mais ainda, sumindo esta presença, esse senso de presença do ser, some o senso da sua própria presença a si mesmo, realizando aquela famosa profecia do Jordano Bruno, que dizia que se vocês insistirem com esse negócio de materialismo, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Então, quando o Abade aqui pergunta para o cidadão como é que você se vê, o cidadão não sabe exatamente o que está perguntando. É? Claro que todos nós temos uma opinião a respeito de nós temos pensamentos, mas o que diz o Abade? É uma imagem que você já retocou 100 vezes. 100 vezes é modéstia, retocou milhões de vezes. Não é isso? Então, diz, entra pouca sinceridade nessa imagem. Ao passo que, ele diz, o observar é uma operação dupla ou tripla, quer dizer, você vai observando e corrigindo, etc, etc. Mas o olhar é uma operação simples, intuitiva, você vê tudo de uma vez. Ou seja, qual é a intuição efetiva que você tem da sua presença no meio dos outros seres humanos? Eu tenho que dizer assim, a maior parte das pessoas que eu conheci não tem de fato ideia do que é isso. Não tem mais esta noção intuitiva de si mesmo. Tem opiniões a respeito, tem uma autoimagem. Veja a atenção que a sociedade de hoje dá a esse problema da autoimagem. Ah, nós temos que melhorar a sua autoimagem, etc, etc. Olha, aqui tem eu, ali tem vocês, eu digo, e tem a minha autoimagem, que é uma terceira coisa. Minha autoimagem é uma espécie de dicionário através do qual eu interpreto vocês e vocês, né? E vocês, por sua vez, me interpretam a partir da sua autoimagem. Então a convivência deixou de ser direta, passa a ser uma convivência entre imagens ou papéis. Entendeu? Ora, nenhum ser humano pode se apreender totalmente no pensamento. Quer dizer, você não pode... Isso aí eu expliquei no a apostila da contemplação amorosa. Um ser humano pode ser conhecido, mas ele não pode ser pensado. Você também, quer dizer, se você não pode se transformar a si mesmo num conteúdo de pensamento. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, sempre vai haver deformidade, sempre vai haver afastamento. Enfim, tudo o que você pensa de você mesmo é apenas um modelo improvisado para as necessidades do momento. Não é uma realidade. E, no entanto, você se conhece e se reconhece. A mesma coisa se aplica a todas e quaisquer pessoas que você conhece. Por exemplo, você conhece sua mãe, conhece a namorada, sua avó, sua tia, seu amigo, etc, etc, etc. Você pode conhecê-los, mas você não pode pensá-los. Se você reunir tudo o que você pensou a respeito deles, desde que você os conhece até hoje, você não compõe uma pessoa inteira com aquilo. Você compõe apenas um esquema, uma imagem. Tá certo? Então, a pergunta é, por que nós confiamos tanto no pensamento? E por que nós confiamos tanto nesta autoimagem? Por que damos tanta importância a esta autoimagem? Se eu sei que eu não posso me conhecer por imagens e não posso me conhecer por pensamentos. Se eu não me conheço por pensamentos e, ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma visão intuitiva imediata da minha totalidade, como é que eu me conheço? A resposta é simples. Eu só me conheço como uma tensão que está indo em direção a alguma coisa. Este é o verdadeiro autoconhecimento. E ele não implica nem mesmo que você saiba muita coisa, que você tenha muitos pensamentos a seu respeito. Não implica nem que você pense sobre si mesmo jamais. Não é isso? Aliás, à medida que você vai amadurecendo, você vai pensando menos sobre si mesmo. Porque você aprende a aceitar esta informação que vem da simples tensão existencial da presença do ser e da sua presença diante do ser. Eu não sei se vocês estão me acompanhando. Veja que esse assunto é realmente, ele é meio escorregadio. Então, vamos analisar de uma outra maneira. Independente do que você pensa de você, você é alguma coisa, você é um ente, você existe, tá certo? E essa existência, ela tem uma consistência, ela tem alguma substancialidade. Mesmo que você não saiba nada a respeito dela. Vamos supor, um sujeito que seja completamente louco, que não saiba nada, nada, nada, nada a respeito de si, ainda assim ele é alguma coisa. Não é isso? Frequentemente, observando uma pessoa que está louca, que está desabilitada, está incapacitada, nós olhamos aquela pessoa e pensamos que ela teria a capacidade para ser isto, para ser aquilo, se ela não estivesse nesse estado. Essa capacidade, evidentemente, está nela de algum modo, mas não está na mente dela. Então, existe aquilo que você é, existe aquilo que você pensa a seu respeito. Ora, para você pensar, você tem que pensar através de imagens que você constrói com analogias de coisas que você viu. Então, tem todo o universo da sua imaginação. E tem o universo da linguagem que você aprendeu da sociedade. Os padrões da imaginação você aprendeu com a sua experiência, os lugares que você esteve, as coisas que você viu, as pessoas que você viu, blá, blá, blá, blá. Com isso você compõe lá o seu dicionário imaginário. E a linguagem você aprendeu da sociedade. Esses são os instrumentos pelos quais você pode saber algo de você. Tá certo? Mas por baixo de tudo que você sabe, tem aquilo que você é. Agora pergunto eu, a parte que se refere não ao conhecer, mas ao ser, a parte que você é realmente, será ela totalmente ignorante? Eu disse, existe aquilo que você é, existe aquilo que você sabe. Eu digo, mas será que aquilo que você é não sabe nada? Hã? Tem que saber, é impossível. Não é isso? Então, existe aquele conhecimento de você mesmo que é inerente à sua própria existência. E existe aquele conhecimento que você fabricou com pensamentos e que tenta, de alguma maneira, traduzir isto que você é, aquilo que você apreende, conscientemente apreende do que você é, não é isso? E aquilo que você acha que os outros pensam de você e aquilo que você acha que você pensa dos outros. É claro que a tradução é extremamente imperfeita. Mas ainda nós temos o seguinte problema. Aquilo que você é permanentemente. Embora você mude no curso da vida, você muda, você se transforma e muda de acordo, vamos dizer, com um padrão inicial, uma estrutura inicial, uma substância inicial, que está dada e não vai mudar. Quer dizer, você só passa pelas mudanças que são compatíveis com a tua forma de ser. Não é isso? Por exemplo, você pode se tornar mais gordo, mais magro, mas você não pode se tornar cúbico, por exemplo. Está entendendo? Você pode se transformar numa pessoa melhor, pior, mas você não vai se transformar num mosquito, numa barata. Né? Tá certo? Então, as mudanças têm que ser compatíveis com a estrutura do ser. Então, aquilo que você é, é uma estrutura permanente, que comporta todas as mudanças, como um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de... a fórmula de uma sequência de transformações possíveis, né? Então, o seu algoritmo é permanente. Ele está lá desde que você nasce até que você morre. Mas os seus pensamentos não são permanentes. Os seus pensamentos são evanescentes. Eles aparecem e vão embora. É muito difícil você manter um pensamento na sua mente por mais de 2 minutos. O Gurdjieff dizia assim, olha, se as pessoas fossem capazes de prestar atenção no polegar delas durante 5 minutos, todos os problemas estariam resolvidos. Então, a atenção humana ela é intermitente e evanescente. Então você veja o descompasso que existe entre o que você é e o que você pensa. Entre o que você é e o que você pensa que sabe de você. E, no entanto, esta parte que você é, ela também sabe. Apenas ela não tem linguagem. Você não nasce com uma linguagem própria para isso. Você tem que aprender a linguagem. Então, normalmente, o aprendizado da linguagem, da comunicação, é uma coisa que... é também o aprendizado da adaptação social. É uma coisa tão difícil e tão problemática em si mesma que as necessidades dela se sobrepõem às necessidades de expressão do ser efetivo. Então, por exemplo, para você conviver com as pessoas, você precisa ter uma autoimagem. Se esta autoimagem for muito falsa em relação àquilo que você verdadeiramente é, nem por isso ela deixa de servir como ferramenta para a sua convivência com os outros. Mesmo que os outros sintam que há algo de falso nisso aí, eles pensando bem, não tem nada a ver com isso. Porque se nem você está interessado no seu conhecimento efetivo, por que, que elas vão estar? Né? Isso é bom a gente perder logo a ilusão. Ninguém jamais está muito interessado em nós. As pessoas de vez em quando pensam numa outra. Em geral elas pensam nelas mesmas. Né? Você pensa em você mesmo 99% do tempo e 1% do tempo você divide em todas as pessoas que você conhece. Que vão desde os seus entes queridos, né, até os personagens que você viu na televisão, etc, etc. Então, isso quer dizer que toda esta dinâmica, vamos dizer, da linguagem, da expressão, etc, etc, ela tem as suas exigências próprias e os seus problemas próprios, né, aos quais se somam os problemas da convivência social. Você tem que aprender coisas, tem que ir na escola, tem que arrumar um emprego, tem que ter um documento de identidade, você tem que se haver com as autoridades, com a polícia, etc, etc. Você tem todos esses problemas, né? Então, isso quer dizer que logo, logo se estabiliza uma autoimagem necessária para a sua convivência social. Esta autoimagem é feita toda de elementos recebidos. Recebidos do meio, recebidos da linguagem, informações que as pessoas passaram para você, etc, etc. E muito bem, mas o conhecimento que a parte ser, a parte substantiva, tem de você, ele continua existindo. Então, isso aqui nós vamos chamar de consciência profunda. E o que o simbolismo do antigo chamava do coração. Então, você tem o conhecimento do coração, que é inerente ao seu ser, e você tem o conhecimento da cabeça, que é o aprendido. Esses dois, vamos dizer, eles podem estar num descompasso total. Quer dizer, o que você pensa de você não acompanha necessariamente o que você é e muito menos acompanha o conhecimento, por assim dizer, existencial que você tem. Existe toda uma arte já milenar desenvolvida por sábios, profetas, santos, filósofos, poetas, etc., etc., para conectar uma coisa com outra, para fazer com que o coração fale, para fazer com que aquilo que você é substancialmente adquira uma linguagem. Ora, aquilo que você é substancialmente não é muito diferente do que as outras pessoas são substancialmente. É apenas, vamos dizer, uma essência individual de uma espécie, né, na qual todos são iguais. Então é aí que você tem o princípio da igualdade humana. Pelo outro lado, que é o lado do aprendizado, você tem o princípio da diferenciação humana. Aí você tem classes sociais, você tem grupos étnicos, você tem diferentes tradições linguísticas, etc, etc, etc. Então isso que quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais adaptado você esteja a um determinado grupo social, a um determinado meio, etc, etc, mais longe você pode estar do que você existencialmente, do que você efetivamente é. Não existencialmente, substantivamente é. Então, quer dizer, você calou a voz do coração. E se você calou a voz do coração, então significa que todas as outras vozes do coração se tornaram inaudíveis para você. E aí você perde o senso da presença do ser. Você está literalmente fora da realidade e você entrou dentro daquilo que a Bíblia chama o mundo. O que é o mundo? O mundo não é o mundo físico. Hein? Então, o mundo, que de onde vem o adjetivo mundano, é o mundo da tagarelice, é o mundo falatório. É o que as pessoas dizem. Então, quando a Bíblia diz que a alma tem três inimigos, o mundo, o diabo e a carne, né? As pessoas realmente entendem isso muito mal. Então, o mundo é o mundo no sentido sociológico da coisa. É por assim dizer, é o reino de César. Não é isso? Então você pode se adaptar muito bem a este reino, mas você está desadaptado em relação à presença do ser, à estrutura física do mundo real. Entre outras coisas. A estrutura física do mundo real é uma coisa efetiva, ela existe efetivamente. Né? Ela é um componente da estrutura do ser. Então, a primeira coisa que você perde é o senso da dimensão. E ao perder o senso da dimensão, você esquece esse imenso paradoxo que é a diferença entre a pequenez física do homem e o fato de que ele seja capaz de se comunicar diretamente com a presença do ser. A presença do ser só existe para o ser humano. Para os animais não existe. Os animais estão dentro do ser, mas não estão diante do ser. Essa experiência consciente da presença do ser, isso só o ser humano tem. Os outros animais, eles têm apenas a consciência da presença do ambiente deles. É aquela noção que o biólogo von Uexküll chamava de Umwelt, o mundo em torno. Cada animal tem o seu mundo em torno e ele só sabe daquele mundo. Ele não sabe do resto. Existem espécies animais que são vizinhas e nunca tiveram notícia da existência uma do outro. Um não sabe que o outro existe. Se você os botar juntos, eles ainda assim não vão se perceber. Então, por exemplo, uma minhoca sabe que existem ursos? Um peixe sabe que existe gente? Eles não sabem. Então, Welt em alemão quer dizer o mundo. E o Umwelt é o mundo em torno. O bicho só sabe do mundo em torno, do Umwelt. Ele não sabe que existe um mundo, um Welt. Então, a presença do ser só existe para o ser humano. Você ser capaz de pegar a presença do ser diferencia você de todas as espécies animais de maneira assim, infinita. Porque é a diferença que existe entre um ambiente animal e o que nós chamamos de universo. Então, quer dizer, a diferença do animal e bicho, entre ser humano e bicho, é a diferença imensurável. Claro que se você olhar, por exemplo, só do ponto de vista genético, você só vai encontrar as famosas 3% de diferença entre você e o macaco. O que significa que a genética não é capaz de captar este assunto aqui. Isto não existe para a genética. A genética está para o mundo real como o peixe está para o ser humano. O mundo que transcende a genética é infinito. O mundo da genética é finito, mas o mundo fora da genética é infinito. Então a genética não pode captar o infinito, evidentemente, mas nós podemos. Então, a hora que você perdeu a experiência da presença do ser, você perdeu, primeiro, o senso da realidade física do mundo. E na hora que você perde o senso da realidade física do mundo, você começa a dizer coisas como essas que certos geneticistas dizem. Que a diferença entre um homem e um macaco é apenas 3%. Que é uma coisa que se verifica experimentalmente na pessoa deles. Tá certo? Então, quer dizer, você esperar que a genética possa esclarecer a diferença entre um homem e um animal, a diferença é inteiramente absurda. Porque a genética, evidentemente, toda a ciência tem, como diz o Escolástico, ela tem um objeto material, que é a coletânea dos objetos que ela estuda. Tem um objeto formal, que é o por onde ela enfoca esses objetos. E tem o que eu chamo de objeto formal terminativo. Quer dizer, qual é a pergunta que ela tende a responder no fim. Tudo isso é altamente seletivo. Quer dizer, uma ciência pega apenas um grupo de objetos, não o universo inteiro. Desse grupo de objetos, ele pega apenas um ângulo. E deste ângulo, ela pretende responder apenas uma pergunta. Isso quer dizer que nenhuma ciência está habilitada a fazer comparação entre o homem e nenhum animal. Está habilitada apenas a fazer comparação entre certos aspectos. Quantos aspectos existem? Infinitos. Então isso quer dizer que se você juntasse toda a ciência, tudo que ela sabe a respeito do ser humano e dos animais, não bastaria ainda para fazer uma comparação. Porque o número de ciências existentes é finito e o número de aspectos aí é infinito. Isso é uma coisa simples de metodologia, qualquer estudante de biologia deveria aprender isso na primeira semana. Sabe, meu filho, a biologia não estuda o mundo, ela não estuda o universo, ela não estuda o ser. Ela faz só 3 ou 4 perguntas e tenta responder as perguntas e olha, isso dá um trabalho miserável e a gente frequentemente erra. E a genética, ela faz menos perguntas ainda. De todo o conjunto da biologia, ela pergunta um pedacinho assim. Então, a autoridade das ciências, entre aspas, para essa, sempre que duas palavras ciência existem, nós temos que usar entre aspas. Porque você chamar este tipo de conhecimento de ciência é um abuso. Esse é um abuso. Nós temos que inventar um outro nome. Você esperar que esta ciência responda essas perguntas é uma coisa de uma burrice fora do comum. E o sujeito, ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está exercendo ciência como um macaco que você ensinou a dirigir o ônibus, o macaco dirige, mas ele não vai ter consciência de lei de trânsito, essa coisa toda. Então, a hora que você perde a experiência da presença do ser, você perde, primeiro, o senso da dimensão do universo material. Você pode até saber qual é o tamanho do universo, mas você perde o senso da tensão entre esses dois polos que são, por um lado, o tamanho infinitesimal do homem dentro do conjunto, e segundo, esse privilégio de que ele é o único que tem a presença do ser. Quer dizer, o homem é uma criatura enormemente elástica. E por um lado, ele não é nada. E por outro lado, ele é o único que pode falar a palavra tudo. Ele é o único para o qual existe tudo. Então, de certo modo, ele é a única testemunha do tamanho do universo. Isso não quer dizer, como no princípio antrópico, que o universo precise que a gente saiba algo dele. Não, o universo, lamentavelmente, não precisa. Nós aqui precisamos. Tá certo? Mas esta... Quer dizer, esta tensão que aparece no Salmo, né? O que é o homem para que Deus preste atenção nele, tá certo? Essa tensão está maravilhosamente explicada nesse Salmo. Esta tensão dá a medida real do tamanho do homem. E esse tamanho tem que ser medido em duas direções. No da sua pequenez física e na sua consciência da presença do ser. Essas duas coisas são elementos permanentes do ser humano. Só que são elementos permanentes do ser humano enquanto espécie. O indivíduo pode se afastar disso completamente. Isso significa que a maior parte dos indivíduos hoje está abaixo do potencial da espécie. E isso não acontece com nenhuma outra espécie animal. Se você pegar um cavalo... Pega o cavalo mais capenga que tem, ele ainda é capaz de carregar um homem nas costas. Quando ele não for mais capaz de carregar um homem nas costas, 5 minutos depois ele morre. Um leão, se ele não for mais capaz de caçar, ele morre. Ele não continua vivendo indefinidamente abaixo do potencial da espécie. Ou ele está no potencial da espécie, ou ele morre. O único bicho que vive e sobrevive por longo tempo, muito abaixo do potencial da espécie, é o ser humano. E cria essa espécie de sub-humanidade que tem que viver sendo carregada pelos outros. Isso é um bando de irresponsáveis, um bando de moleque que tudo devia levar umas palmadas na bunda. Quer dizer, eles não arcam com a responsabilidade humana, mas querem ter todos os privilégios da humanidade. Por que nós temos que aceitar isto? Não temos que aceitar. Nós nunca podemos aceitar que alguém faça isto. Se você está buscando ter a consciência do ser, e viver, vamos dizer, alerta para a realidade, onde você está ao mesmo tempo sabendo a proporção física entre você e o universo, e ao mesmo tempo está sabendo, vamos dizer, o outro lado da tensão, você tem que exigir que os outros saibam da mesma coisa. Agora, por que elas não fazem isso? Porque o aprendizado da linguagem, da cultura, tal, é muito complicado. E os problemas de adaptação social também são muito complicados. Elas acabam concentrando tudo nisso. E isso, para elas, se torna tudo. E pior, elas chamam isso de realidade. Quando é apenas um delírio coletivo. Tá entendendo? Nesse delírio coletivo, é possível, vamos dizer, que as pessoas se afastem tanto, vamos dizer, da tensão central da existência, que elas tenham que construir personalidades inteiramente artificiais. E, feliz ou infelizmente, não faltam fábricas de personalidades artificiais, como, por exemplo, um partido político. Ele cria lá um conjunto de valores, de sentimentos, de reações padronizadas, e todo mundo veste a camiseta e sente as mesmas coisas e se sente integrado naquela comunidade, e isso dá a eles uma ilusão de existência. Claro que as pessoas estão vivendo uma vida subhumana, elas são abaixo do potencial humano. Elas, comparadas ao ser humano que está consciente da atenção, elas são como uma sombra comparada a um corpo. E é por isso que as pessoas são tão insignificantes. Por exemplo, quando eu reparei na minha experiência de jornalista, eu via pessoal de partidos políticos inteiros, gente assim, com milhares de pessoas, milhares de aliados, etc, etc, com dinheiro, com poder, etc, etc. E eu chegava a falar alguma coisa e eles ficavam com medo de mim. Você quer uma coisa mais desproporcional do que isto? Diga, eu que não sou, eu sou um João ninguém, um nada, tá entendendo? Eu chego lá e digo, é assim, assim, assim. Eles ficam com medo e começam, não, nós precisamos fazer uma coisa, começa a se juntar, tem reunião, tem assembleia, o que nós vamos fazer com esse cara? Né? E começa a delirar a meu respeito. E começa a inventar por trás de mim um poder descomunal que eu não tenho. Deve ser a CIA, deve ser o Mossad, deve ser alguma coisa. Isso tudo é subgente. São sombras comparadas a mim. Eu não sou nada, mas eu existo. Eu sou um ser humano inteiro. Hã? Eles não são sombras. Vivem só na imaginação. Só na fantasia. Entendeu? Agora, tudo que o ser humano fez em matéria de cultura, de arte, de religião, de filosofia, etc, etc, etc, é para forçar a parte aprendida, a linguagem, né, o imaginário, etc, etc, a se tornar um canal do coração. Nunca que consegue isso perfeitamente. Não dá. Por quê? Se você tem a consciência da presença do ser, você é como se você estivesse ligado a uma fonte infinita de conhecimento. Mesmo que considerássemos a presença do ser só no aspecto da presença material do universo. O universo material é um manancial inesgotável de conhecimento. Eu sempre comparo, por exemplo, se você pegar todos os livros de mineralogia que escreveu, foi uma biblioteca enorme. Mas e o conhecimento de mineralogia que está nas pedras, que está nos minerais? É muito mais. Tem tudo que o mineralogista sabe, tem tudo que eles vão saber e tem ainda tudo que eles nunca vão saber. Então, o universo é um manancial de conhecimento. O universo fala, o universo tem linguagem, pô. Hã? Quando o mineralogista pega uma pedra, descreve a estrutura dela, pega a composição química dela, o que, que ele está fazendo? Ele está lendo aquilo, é? Aquela estrutura, aquela ordem, aquelas fórmulas não estão na cabeça, eles estão na pedra. Hã? Ele decifra e transforma para a linguagem humana. De modo que o outro, para descobrir isso, não precisa pegar diretamente da pedra, mas tem, por assim dizer, este dicionário que o mineralogista criou. Está entendendo? Então, a versão humana escrita, é claro que é simplificada em relação à das pedras, mas te ajuda a chegar lá. Quer dizer, se você quiser começar a estudar mineralogia como se você fosse o primeiro mineralogista da Terra, você vai ter um trabalho miserável. Hã? Então, existe essa parte, quer dizer, da decifração das pedras, que já foi feita pelos mineralogistas anteriores, está lá para te ajudar, é como dizer, é o caminho das pedras. Não é isso? Mas tudo isso foi tirado de um manancial infinito, que é o universo, mesmo considerado o universo, somente o universo físico. Agora, considere, por exemplo, os universos espirituais. Daqui a pouco nós vamos voltar disso aqui. Considere o universo dos anjos, demônios, etc, etc. Bom, aí, meu filho, o universo físico se torna uma titica. E, no entanto, tudo isso é o universo objetivo. É a realidade que nós encontramos, não fomos nós que criamos. Como nós temos acesso a isso através do pensamento e imaginação, nós achamos que são objetos de pensamento e imaginação. Mas isso acontece, aquele negócio do Buda, que dizia que o sujeito apontava a lua, e daí o outro achava que a lua era o dedo do cara. Então, o fato de que você tenha acesso a certas coisas através do pensamento e imaginação não significa que existe só no pensamento e na imaginação. Aliás, você não poderia ter acesso a nada através do pensamento e imaginação se você não tivesse acesso direto à presença do ser. Senão seria preciso que o seu pensamento e imaginação criasse o ser. E daí tem o problema. Nós sugerimos o seguinte, problema. Você acha que foi você que me criou com a sua imaginação, mas eu acho que fui eu que criei você com a minha imaginação. Então basta isso, né? Quer dizer, basta esta pergunta para você ver como toda essa perspectiva subjetivista que coloca, meu Deus, pensamento humano no centro de tudo é perfeitamente idiota. Não é isso? Por exemplo, René Descartes chegava na janela, via as pessoas olhando e falava: que prova eu tenho de que não são apenas robôs? Eu digo, bom, o robô pode fazer a mesma pergunta para ele. Hã? Você diz que está pensando, mas que prova eu tenho disso? Pode ser apenas uma gravação que está na sua cabeça. Tá certo? Então, quando partimos para esse subjetivismo, nós chegamos em tantos e tantos e tantos e tantos paradoxos que qualquer pessoa que perca mais de 5 minutos com subjetivismo é um idiota. E, no entanto, a filosofia ocidental perdeu 3 séculos com essa besteira. Né? Tem um copinho para tomar. Agora, se você perdeu, então, a experiência da presença do ser, você perdeu a experiência da presença de todo e qualquer ser, e você só pode se comunicar com os seres, inclusive humanos, através de imagens e de seu pensamento. E daí o que acontece? Você se torna incomunicável com as pessoas. Você não pode conhecer ninguém através do seu pensamento. Para conhecer uma pessoa através do seu pensamento, seria preciso que ela se transformasse num objeto do seu pensamento. Como, por exemplo, vamos dizer, uma frase que eu invento foi criada no meu pensamento. Ah, foi criada no meu pensamento? Sim, mas foi criada com o quê? Com materiais que eu venho de fora, de uma língua que me ensinaram. Ou seja, até um pensamento verbal que eu faço não é inteiramente criação do meu pensamento. Agora, imagine se um ser humano inteiro, com toda a história dele, com todo o passado dele, com toda a complexidade que tem, pode ser um objeto do meu pensamento. Eu só posso conhecer os seres humanos mediante a convivência da minha presença real com a presença real deles. Ou seja, eu sei que eu não posso apreender aquela pessoa no meu pensamento como totalidade. Ela também sabe disso. Então, nós temos as duas nossas presenças tensionais, né, isso, convivendo na realidade. E esse é o único conhecimento que nós temos das pessoas, e não precisa saber mais do que isso. Porque isso aí já é, de certo modo, infinito. Uma presença real dentro de outra presença real. Tudo aquilo que você pensa, imagina ou lembra a respeito da pessoa é apenas uma referência a esta experiência real. Mesmo que seja uma pessoa que você nunca viu. Por exemplo, Napoleão Bonaparte. Nós, através do que nós lemos a respeito de Napoleão Bonaparte, nós sabemos que nós não podemos apreender totalmente a figura dele. Que, para além de tudo que você sabe, existe uma presença real, e que essa presença real é inesgotável de algum modo. E é um aglomerado, vamos dizer, de tensões, de forças, de poderes, etc. Isso tudo você sabe a respeito de qualquer pessoa e também a respeito de Napoleão Bonaparte. Ora, é justamente você estar aberto para esta parte que você não sabe e que você jamais saberá mentalmente, mas que você sabe como presença, isso aí é que é conhecer a pessoa. Ou seja, se você acha que conhece, você não conhece. Se você sabe que jamais conhecerá por pensamento, mas você sabe ter a sua presença real diante dela e interagir, você conhece. Está entendendo? Então você está permitindo que a outra pessoa exista. Você está deixando espaço para que ela exista como uma criatura real, efetiva, independente do seu pensamento. E é por isso mesmo, só enquanto você tem esta atitude, é que você continua recebendo informações reais dela. Se você fechar no esquema do pensamento, você não pega as novas informações e daí acabou. Você não está mais conhecendo a pessoa, você está conhecendo apenas um personagem que você mesmo inventou. Estão entendendo? E é aí que entra o negócio que a Luciana está dizendo, que quando acontece isso, não há mais intimidade. Todo mundo é exterior. Inclusive a pessoa que está dormindo na sua cama. Transando com você toda noite. Você tá lá dormindo com o inimigo, porra. Eu não sei como as pessoas têm coragem de fazer isso. Hã? Vão para a cama com um enigma. E as pessoas têm muito medo umas das outras. Quando acontece isso. E disfarçam o medo com 1001 artifícios para controlar os outros, para se defender do olhar dela, para se defender de perguntas comprometedoras. Eu digo, isso é um inferno. É o que diz ela, isso é uma subvida. Só, vamos dizer, de certo modo, só convivem com fantasmas. Agora, pense bem. Se este é o gênero de vida que você leva, que espécie de vida intelectual você espera ter? A vida intelectual para uma pessoa assim é apenas o aperfeiçoamento da fantasia macabra na qual ela está vivendo. Vamos completar um pouco mais a fantasia, vamos mentir um pouco melhor. Vamos fazer de conta que a gente está sabendo tudo. Então, quanto mais faz isso, mais está aterrorizado. Por quê? A consciência de ignorância que jaz no fundo do seu coração, você não está permitindo que ela fale. Veja. Aprender a presença do ser é aprender a presença do desconhecido. Desconhecido incontrolável, absolutamente incontrolável, sobre o qual você não tem nenhum poder. E, ao mesmo tempo, a consciência de que esta totalidade ilimitada, sobre a qual você não tem nenhum poder, não é necessariamente hostil a você. Contém elementos hostis, contém elementos favoráveis, contém tudo junto. Ou suma, contém uma tensão. Não é isso? Então você está presente diante e dentro desta totalidade que você não controla. Isso é que é a verdadeira realidade da vida. E se você perdeu isto, eu digo, bom, você não pode perder isso com relação à totalidade do universo e conservá-la com relação a este ou aquele ser em particular. Não é isso? Então, aí você está que nem o Johnny English, do filme do Mr. Bean, né? Ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada. Né? Então, é claro que as pessoas vão dizer, condenadas a este gênero de vida, estão levando, de fato, uma existência subhumana. Eles não têm ideia do potencial humano. Ora, existe um autor espanhol, que é um dos grandes filósofos do século XX, chamado Luis Sencillo. Então, é uma coincidência. Sencillo quer dizer simples. Só que escreve com C. Acho que no Brasil nunca ninguém leu nem ouviu falar. Um grande pensador espanhol. E o Luis Sencillo tem um livro que chama A Experiência Profunda do Ser. E ele mostra que da experiência do ser faz parte a nossa capacidade de apreender as experiências que outras pessoas tiveram do ser. Por exemplo, quando você lê Platão, Aristóteles, o Santo Tomás de Aquino, o Dante Alighieri, você tem esse livro de uma abertura enorme para a presença e a complexidade do ser. E nós somos capazes de aprender isto. E isto é um componente essencial do ser humano. A capacidade que você tem de apreender o ser, não só através daquilo que você percebeu diretamente, mas através do que outras pessoas perceberam e que tão logo elas avisam, você se torna seu também. Quer dizer, você se abre para novas e novas e novas e novas e novas dimensões do ser. Ora, nós não podemos falar em conhecimento objetivo da realidade se nós não levamos este elemento em conta. Porque isso faz parte, vamos dizer, da experiência milenar humana. Você é um grupo de índiozinhos, milênios antes que aparecesse Aristóteles ou Platão, um grupo de índiozinhos sentado ali em volta da fogueira e ouvindo o pajé contar os mitos da tribo, o que eles estão fazendo? Exatamente o que nós fazemos quando lemos Platão, Aristóteles ou Dante. O pajé está abrindo eles para uma dimensão de experiência que eles ainda não tinham experimentado. Então, esta capacidade de nos abrir para novas e novas e novas, novas dimensões do ser, ajudados uns pelos outros, isto faz parte da nossa experiência do ser. Ora, como é que nós poderíamos traduzir isto numa concepção física do universo? Como é que se vai explicar isso em termos de física, mesmo de física quântica, que é bastante sutil? Falo, isto é incomensurável com a física. Então isso significa o seguinte, o universo do qual falam os físicos é um pseudo-universo. É um universo totalmente inventado. Ele não é o universo da experiência real. Ele é apenas um modelito feito para que eles possam responder a determinadas perguntas especializadas que aquela ciência levantou. Não é o mundo real, não é o mundo concreto. Então, muitas vezes, as ciências, o estudo das ciências ou das artes, ou até da religião, serve apenas como carapaça defensiva para tampar mais ainda a experiência da presença do ser. Mas lembre-se desse negócio do Luiz Sensível. Você ler as obras dos grandes filósofos, poetas, etc., etc., é abrir-se a dimensões do ser. Essas dimensões já estavam lá. Elas não foram inventadas por essas pessoas. Você talvez chegasse lá sem elas, mas elas te avisando. É como o negócio da mineralogia. Claro, eu posso descobrir, examinar todas as pedras uma por uma, tudo de novo, e descobrir tudo por mim mesmo, mas leva muito tempo. Então isso quer dizer que a maior parte quase da experiência que nós temos da presença do ser, nós fomos alertados para ela por outras pessoas. E jamais chegaremos a conhecer tudo isto sem este aporte, sem esta ajuda que recebemos. Isso quer dizer que a interação entre as consciências humanas é um elemento fundamental da experiência da realidade. Nós não podemos considerar assim, existe um universo físico, tal como a física define, etc., etc., né? E esta é a realidade, e dentro dele existe um bichinho chamado ser humano que tem uma consciência. Fala, não. Esse universo físico, tal como a ciência concebeu, é o resultado de uma longa depuração de ideias foi feita através desta experiência da interação das consciências no conhecimento do ser. Esse universo físico é uma parte disso. Ele não é o universo. Está entendendo? O universo é esse no qual as consciências interagem. A concepção física é um pedacinho assim dela. Tá certo? Então, se você perdeu essa verdadeira dimensão da estrutura do ser, você realmente está fora da realidade. Você está fora da realidade até física. Você não, ainda que você estude física o tempo todo. O físico que acredita que o mundo da física existe, ele está por fora. Então, se ele acredita que aquele é um mundo objetivo, e que o mundo dos pensamentos humanos, da consciência humana, etc., etc., é apenas uma coisinha que se desenvolveu dentro daquilo, ele está invertendo tudo. Mesmo porque as teorias físicas passam e o universo continua. E a experiência do universo, a presença do ser também continua. Então, tudo que hoje em dia nós chamamos de educação, principalmente no Brasil, visa apenas a bloquear essa experiência do ser. Bloquear o conhecimento do coração e transformar tudo num eterno invencionice, né? Verbal, imaginativa, etc., etc., de modo a criar comunidades nas quais as pessoas se identifiquem com essas imagens e acreditem que são aquilo, né? E sintam esse reconforto de pertencer a um grupo de idiotas. É claro que quando chega nisto, a possibilidade de vida intelectual superior acabou totalmente. Porque a vida intelectual superior só pode ser empreendida por pessoas que estão permanentemente conscientes da presença do ser e do chamado conhecimento do coração. Se elas perderem isso, acabou tudo. Não há nada. Agora, você imagina idiotas, pessoas, vamos dizer, espiritualmente mortas, né? Lendo Platão, lendo Aristóteles, lendo Hegel. É uma monstruosidade. Deveriam ser proibidos, esses livros deveriam ser censurados. Esse livro não é para criança e não é para pessoas mutiladas. Então, um dos propósitos desse curso, vamos dizer, é criar, vamos dizer, a condição anímica, espiritual, psicológica necessária para o exercício da vida intelectual. Não é jogar vocês direto na vida intelectual, no estudo da filosofia, onde considerar formalmente como disciplina, sem essas pré-condições que em outros tempos, em outras sociedades, eram reconhecidas como tão óbvias que nem precisava falar uma coisa dessa. Se você pegar, por exemplo, um debate escolástico entre dois filósofos escolásticos, né? Tudo isso que eu estou falando é tão óbvio para eles. que eles podiam tratar os problemas de um certo ponto para frente. Eles não precisavam voltar às pré-condições. Né? Quer dizer, a própria vida religiosa que eles levavam forçava a isso. Por exemplo, a consideração da pequenez humana, a consideração do assunto do Salmo. Né? O que é o homem para que Deus preste atenção nele? Né? Isto aí, para aqueles filósofos escolásticos, era o pão de cada dia. Eles pensavam nisso diariamente. A consideração da morte e do infinito, sem a qual não há presença do ser. Também, para eles, era óbvio. Agora, passados 700 anos, aparecem filósofos que não têm a menor ideia disso. E que, formalmente, quer dizer, oficialmente, estão tratando de filosofia também. Se você pegar um cara como Jean-Paul Sartre, é um sujeito 100% alienado, ele não tem a menor ideia de quem é ele. Ele só tem ideia daquilo que ele pensa. Dos pensamentos que aparecem na cabeça dele. E ele acredita naquilo. Na hora que ele está pensando aquilo, ele acredita naquela porcaria. Depois ele acredita em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Então a pergunta é, por que temos que prestar atenção nesses idiotas? Se eles não estão sequer presentes como seres humanos. Se são apenas como se fossem, né, gramofones ligados. Então, se nós queremos realmente restaurar a possibilidade de uma vida intelectual superior no Brasil, o problema não é tanto o do que nós vamos aprender e saber no sentido acadêmico da coisa, mas o do que nós somos como presenças humanas. Então, por exemplo, a Luciana aqui menciona algo que ela chama da minha coragem. E, bom, eu sempre fui um sujeito normalmente corajoso. Eu tinha a dose de coragem que eu achava que era obrigatória para todo ser humano. E que se eu ficasse abaixo daquilo, eu ia morrer de vergonha. Por exemplo, quando eu era moleque, se viu um sujeito maior bater em mim, eu pensava assim, bom, eu vou apanhar pra caramba, mas eu não vou correr. Eu vou apanhar honradamente. E vou tentar dar umas poadas. Não vou pedir socorro para ninguém. Não vou chamar meu irmão, não vou chamar meu pai. Isso para mim parecia normal. Porque na época isso era o normal. Aos poucos isso foi sendo perdido. E um sujeito que era apenas, vamos dizer, um cara medíocre, se transforma pelo padrão novo num absurdo de coragem. Você fala, não, Olavo é corajoso. Eu falo, não é corajoso. O Olavo foi educado numa outra época, minha gente. Onde era normal jamais correr. Qualquer, né, representante macho da espécie que corresse estava desqualificado. Daí, isso é machismo. Eu digo, tá bom, então nós não vamos praticar o machismo, vamos praticar o feminismo. Então, nossa primeira obrigação é chorar e sair correndo. Eu digo, mas se não... Mas se pode o feminino, por que não pode o machismo? Hã? Se existem fêmeas e machos, né? Então qual é o problema de que as fêmeas sejam fêmeas e os machos sejam machos? Eu não consigo entender que exista um problema nisso, porque qualquer bicho entende uma coisa dessa. Hã? Quer dizer, você tem as funções, por exemplo, eu não posso amamentar crianças, né? Por mais que eu me esforce, não sai nada. Eu não posso ficar grávido. Certo? Às vezes, olha a barriga. Não se iludam. Não é gravidez. Eu não tenho essa capacidade. Então, não adianta eu querer desempenhar esses papéis. Hã? Então, você pode pensar, não, seria melhor ser mulher. Tá certo? Bom, talvez até fosse, mas é uma mera hipótese. Tá certo? Não é uma coisa real. Se você fizer operação de mudança de sexo, bom, a operação de mudança de sexo pode tirar algumas coisas de você, mas não pode pôr nada lá, né? Não vão botar um útero em você, útero, ovário, etc, etc. Então você não vai propriamente ser uma mulher, você vai ser a imitação melhor que você conseguir, tá certo? E, na melhor das hipóteses, você vai ficar meio caminho. Então isso quer dizer que a condição, não digo sexuada, como dizia o Rúlio Marias, é uma fatalidade. É uma coisa que veio para ficar. Algumas pessoas gostam disso. Gostam de pertencer ao sexo de pertencer. Outras não gostam. Mas gostando ou não gostando, não vai. O que é o gostar ou não gostar? São opiniões que você tem. São ideias que você tem. Não fazem parte da sua presença real. Então, o que pode haver de anormal em você aceitar aquela cota que lhe coube? Digo, olha, é assim, vai ficar assim. Né? Eu digo, olha, se eu fosse menina, eu podia sair correndo. Talvez fosse mais saudável para mim. Mas como eu sou macho, eu vou ter que ficar aqui e aguentar e apanhar com honra. É a parte que me cabe. Se você rejeita isto, você está rejeitando toda a estrutura do cosmos. Você saiu da realidade na mesma hora. Porque nem o dado mais óbvio, que é a forma do seu corpo, você está aceitando. Mesmo que você tenha conflito disso. Tem muitas pessoas que têm conflito. Se tem conflito, melhor ainda. Porque você vai poder viver a sua situação mais consciente do que ela tem de problemático. Hã? A condição sexuada nos impõe uma espécie de humildade. Nós só temos o potencial do nosso próprio sexo. Nós não temos o do outro. Nós podemos imaginá-lo, podemos até compreendê-lo, mas não podemos vivenciá-lo. Está entendendo? Então, no sonho, você pode, né, como no livro do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, o sujeito vira mulher, depois vira homem de novo. É o sonho de muita gente hoje. Hein? Mas nós sabemos que isso só acontece no sonho. E, vamos dizer, o sonho te revela possibilidades que você não pode realizar fisicamente. Então, por exemplo, você aceitar a forma do seu corpo, mesmo não gostando dela, hein? O sujeito olha no espelho, assim, lembra no filme Silêncio dos Inocentes, né? Tem aquele sujeito feio para danar. Ele sonhava em virar a mulher bonita. Eu falava, ah, meu filho, mano. Você não é a Sharon Stone, tá certo? Você é o Lula. Foi o que foi possível fazer para um momento, né? Então, você aceitar isso, mesmo estando consciente da tensão, é conhecer a estrutura da realidade. Está entendendo? Agora, o sujeito também ele pode estar tão identificado ao seu próprio sexo, que não chega a compreender o outro. O macho que acha tão bom ser macho que ele entende a fêmea como uma espécie de defeito. O que é isso? Falta de imaginação. Entendeu? Porque a imaginação faz parte da compreensão da presença do ser. Aquilo que você tem, vamos dizer, como efetividade. O que você não tem é o potencial não realizável. Mas que pode e deve estar presente como tensão. Entendeu? Então, e se você se identificar tão com o seu próprio sexo, você só vai querer transar com pessoas do mesmo sexo. É aquele machão peludo que quer outro machão peludo, igual a ele. Uma vez eu li um negócio que era o pessoal da sauna gay reclamando que aquilo estava virando uma pouca vergonha porque estava sendo frequentado por travestis. Então você quer dizer, não, mas vem aqui procurar os machos peludos, agora vem esse cara com dois peitos. Isso é uma cinte? Quer dizer, é claro que isso é demência, isso é futuro, isso é fuga da realidade. Porque a condição sexuada, ela é tensional. E é só graças a esta tensão que é possível a convivência entre homens e mulheres. Senão, não seria. Então, os elementos de feminilidade que existem na sua imaginação permitem que você compreenda a mulher. Senão, você não poderia compreendê-la. Tá certo? E você acharia estranho. Se você acha estranho, então você já entrou no clube do machão. E disto para a viadagem é um passo. Está compreendendo? Então, eu não sou tão macho quanto esses caras. Não é isso? É aquele negócio do diálogo político gaúcho, político mineiro. O gaúcho ficou bravo e falou: Vossa Excelência, fique sabendo, Vossa Excelência, que lá no Rio Grande do Sul nós somos tudo macho. E o mineiro disse: Bom, lá em Minas nós somos metade macho, metade fêmea. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de uma revolta imbecil contra a condição da realidade. Tá certo? Com um pouco de análise, um pouco de análise, você entende que a condição, né, de macho e fêmea não altera a sua pertinência à espécie. Pertence exatamente à mesma espécie. Então, isso quer dizer que a diferença não é absoluta, ela é só sobre certos aspectos. Entendeu? E ela sendo só sobre certos aspectos, ela não lhe permite nem a desidentificação com o seu sexo, né? E nem a total identificação com ele. Sempre vai ter uma área de tensão. Se não houvesse o elemento feminino na alma do homem, ele não procuraria uma mulher, não precisa de mulher. Ele só precisaria de outro homem. Então, esse é um dos aspectos mais belos da existência. Essa tensão. É uma das coisas mais lindas que tem na existência. Sempre que eu penso nisso, eu fico maravilhado. No entanto, existem, como é que se diz, muitas maneiras de você rejeitar isso, de você pular fora dessa realidade. A desidentificação com o seu sexo é uma delas, a identificação total é outra, tá certo? O moralismo que se horroriza ante as chamadas perversões também é outra. Porque tudo isso existe, essa possibilidade total, vamos dizer, das perversões, dos erros. Perversões são erros de imaginação apenas, né? Por que chama perversão? Per quer dizer em torno. Né? Perversão quer dizer literalmente mijar fora do pinico. Quer dizer, você está vertendo ali, mas não está vertendo dentro, está vertendo em volta. Tá certo? Então, o sujeito errou, ele foi ali acertar, mas acertou em volta. Isto faz parte da estrutura humana, faz parte do drama humano. Né? E tem que ser aceito como, vamos dizer, como parte do nosso destino. Então, existem muitas defesas contra a presença do ser. Essas defesas, elas todas entram em ação quando você fica com medo do tamanho do cosmos. Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Eu digo, sim, mas a ignorância também. Porque um é o espanto, né, que se abre, entende, vamos dizer, que a sua cabeça é pequena e que a realidade é grande. E o outro é o que fica espantado com o tamanho da realidade e fecha. Então, ou foge completamente, quer dizer, foge para a mediocridade. Eu não quero mais pensar nessas coisas. Não é isso? Ou o que foge para o delírio de onipotência, quer dizer, que é o controle racional da realidade. E tudo isso, o sujeito está querendo resolver problemas que não são para ser resolvidos. Essas tensões, elas não podem ser resolvidas porque elas compõem a nossa existência. É o nosso modo de ser. Quer dizer, essa tensão, ela é a vida mesmo. Ela não é para ser resolvida. Se ser resolvida, anularia todas as diferenças e teríamos, então, a entropia total. Não é isso? Então, é tudo isso que ela está, né, se referindo aqui. Muito bem, vamos responder algumas perguntas. Eu espero que eu tenha interpretado o pensamento dela corretamente. Aqui vamos fazer uma pausa. Então, pausa 5 minutos. Bom, então vamos retomar aqui. Vamos ver aqui algumas perguntas. Então aqui, o Lívio Ribeiro pergunta. Quando o profeta Jeremias disse, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Fecha aspas. Como interpretá-lo do ponto de vista da relação do que realmente somos e do que pensamos que somos, mencionado na aula de hoje? Aí é uma questão de semântica, porque aqui ele está se referindo ao coração, vamos dizer, como sinônimo geral da alma humana. Isso quer dizer, a alma humana é inconstante, tá certo? Não está usando aqui o coração no sentido simbólico do centro do ser. Então, é só esse o problema, não há contradição efetiva, é apenas ele está usando a palavra coração num sentido, mas em outros trechos da Bíblia você verá usado, né, no sentido que nós estamos falando. Lima Rocha pergunta, a presença total de um ser, a presença total do universo podem ser expressadas, já que se trata de uma experiência da consciência do coração? Não, elas não podem ser expressadas e não tem por que ser expressado, porque tudo que nós expressamos é dentro do ser. Quer dizer, a nossa expressão, e toda a nossa criação intelectual, artística, etc., ela não visa criar um outro universo. Ela é apenas, vamos dizer, um conjunto de interações dentro desse universo, cujo conhecimento está pressuposto na própria comunicação. Né? É assim como, vamos dizer, tudo o que você fala, tudo o que você expressa, pressupõe uma infinidade de conhecimentos em torno, sem o qual aquilo não poderia ser expresso. Então, toda expressão é limitada, tá certo? E a compreensão dela, o sentido dela, depende da consciência que os dois interlocutores tenham deste ambiente em torno. Quer dizer, a consciência de presença do ser é uma pré-condição para a comunicação. Não é isso? Agora, pode haver a comunicação entre pessoas que estão desligadas dessa consciência, mas vai ser apenas a comunicação convencional dentro de um sistema de fantasias que elas mesmas criaram. Tá, mas nós não temos a menor necessidade de expressar a presença do ser. Ao contrário, nós nos expressamos dentro da presença do ser. Hélio Rodrigues Pereira. Nunca encontrei qualquer estudo que considerasse com profundidade uma investigação sobre o significado da melodia musical. Porque ela realiza em nós o efeito que faz, de onde vem a relação entre as ideias de drama, alegria, tristeza, blá blá blá. Você lê o livro do Victor, três livros do Victor Zuckerkandl. Zuckerkandl escreve Zuckerkandl. Zuckerkandl. Hã? Dá para ler? Não dá. Droga. Ah, dá. Então, especialmente um livro que chama Sound and Symbol, o primeiro livro dele. Isso é o melhor livro que alguém escreveu sobre música desde que a música existe. Inclusive, eu escrevi alguma coisa a respeito nos artigos, né, e nós vamos abordar este tema do Zuckerkandl dentro de algumas aulas. Isso é importantíssimo para a compreensão do que nós estamos falando aqui. Aqui, Leonardo Souza pergunta. A timidez e a tendência a se isolar pode ser indício de que a pessoa está tendo uma existência abaixo de suas possibilidades? Pode, mas pode também não ser. Porque dependendo do ambiente onde você está, aquele negócio do antes só do que mal acompanhado funciona perfeitamente. Quer dizer, você está se isolando por causa de uma deficiência sua ou por causa de uma deficiência do ambiente? São coisas completamente diferentes. Se você está num ambiente extremamente medíocre, não é medíocre, a gente usa a palavra medíocre para dizer coisa que está abaixo do medíocre. Né? Medíocre quer dizer apenas mediano. Né? O que acontece no Brasil de hoje, chamar de mediocridade é até é um elogio. E se você está num ambiente deprimente, compressivo, etc., etc., você é até conveniente que você fuja dele se você não for capaz, vamos dizer, de enfrentá-lo ativamente. Enfrentá-lo ativamente quer dizer o quê? Você vai lutar para modificá-lo. Você não vai aceitar, você vai rejeitar, mas você vai ter que ser mais forte do que o ambiente. Né? Você vai viver numa luta perpétua. Se você decidir fazer isso, provavelmente você vai ganhar no fim. Mas demora muito tempo. Eu comecei com isso quando eu tinha menos de 20 anos de idade. Eu estou com 62. Agora eu comecei a ganhar um pouquinho. Aqui, a Celina Vieira pergunta. Na aula 22, citando os cientistas loucos, de cujo arbítrio somos reféns, os quais desafiam a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, você me faz lembrar Constantin Noica no seu livro As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo. Ué, por que que você acha que eu promovi a edição desse livro? É porque ele responde a isto. Ele é uma, o que ele chama das seis doenças são seis defesas contra o senso da presença do ser. Quer dizer, você não, existem várias estratégias diferentes de você fugir da realidade. E essas seis são as que se tornaram mais comuns. Daí ela pergunta, em que categoria de doenças estariam enquadrados esses meliantes do saber? Recusa ou carência das generalidades? Bom, tem três doenças que são determinadas por carência e três doenças que são determinadas por rejeições ou recusas. Então, vamos dizer, a recusa da generalidade, recusa do universal, ele chama de acatolia, tá certo? E a carência é de catolite. Né? Eu acho que é mais acatolia. Né? Quer dizer, é um desejo de se ater, vamos dizer, a determinados aspectos e rejeitar a universalidade. Eu acho que esse é ódio da universalidade, mesmo. Eu acho que é mais a acatolia, mas eu não tenho certeza, precisaria repensar isso aí. Eu acho que valeria a pena para aquele livro do Constantin Noica, ele fornece um conjunto de critérios diagnósticos. Você pode utilizar esses critérios diagnósticos para você descrever e entender várias patologias diferentes que você observou na vida real. Você encontrar exemplos daquilo. Eu acho que até vale a pena este exercício. Na verdade, se vocês lembrarem algumas aulas antes, quando eu disse, quando você lê esses livros, você tem que complementá-los imaginativamente. Não é isso? Uai, você vai completar com episódios, ou com coisas que você imaginou, ou com coisas da vida real que aparecem na sua memória, de algum modo. Não é isso? Mas, por exemplo, se quando terminou o livro da leitura, terminou a leitura do livro do Constantin Noica, você não tem ali pelo menos mais uns 500 exemplos, além daqueles que ele deu, você não entendeu realmente o livro. Você tem apenas a possibilidade de compreendê-lo. Você vai compreender o livro quando você compreender as consequências dele para o seu estudo, para a vida real, etc., etc. Se não pegou todo o círculo das consequências, você não compreendeu totalmente. Agora, tem livros que você nunca termina de tirar as consequências deles. Aristóteles ou Platão são assim, cada vez que você lê tem mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, aqui é o Juliano Müller. Eu gostaria de relatar uma coisa que percebi, que acontece comigo e que acredito com todos, mas sobre a qual não paramos para refletir ou não damos a devida atenção. É o seguinte, quando olho para o horizonte e para o céu num dia bem ensolarado, percebo as limitações da minha visão. Mas se subir num lugar mais alto, uma montanha, por exemplo, amplio o meu campo de visão e o horizonte se alarga, e isso proporciona um bem-estar, uma alegria, um contentamento, de ver numa vez só lugares que antes, no plano, só podia ver em partes. Mesmo sabendo que eles existem além da minha visão, eu preciso imaginá-los, buscá-los na minha memória. Já ao contrário, quando está um dia chuvoso, nublado, o horizonte se estreita, o céu parece nos esmagar. Então ficamos deprimidos, irritados, etc. Sim, mas você pode também ter, vamos dizer, a experiência contrária, quer dizer, não caia no erro romântico de você identificar a paisagem com o seu sentimento. Senão você vai virar o Victor Hugo, a paisagem vai virar a linguagem na qual você expressa os seus sentimentos ocasionais. E o fato é que a paisagem, a presença física, ela é infinitamente mais rica do que qualquer estado emocional que nós tenhamos, né? O que eu estou sugerindo é você abrir-se para a paisagem e não usá-la como instrumento. Por exemplo, você ver a imensidão de coisas diferentes que pode significar a chuva, por exemplo. Então, eu me lembro quando uma das minhas crianças era pequena, não lembro qual, né? Ela queria saber por que chovia. Então eu contei para ela uma história que cada gota vinha um anjinho, né? E ela ficou maravilhada com aquela história, né? Então, ó, a água tem de fato, vamos dizer, uma função, né, fecundante e salvadora sobre a Terra, né? Quer dizer, nós podemos olhar a chuva como um elemento deprimente, eu digo só sobre certos aspectos. Mas quando nós fazemos com que esses aspectos cerquem e fechem o fenômeno natural, em vez de entender, vamos dizer, a amplitude, né, de significados que aquilo pode ter, que estão todos presentes ao mesmo tempo, inseparavelmente, então aí nós entramos no lirismo que fala o Bernanos. O que faz o lirismo? Ele pega um aspecto e absolutiza. Quer dizer, então ali não é o fenômeno natural da chuva que ele está falando, é apenas um sujeito humano que está expressando o seu sentimento acidental, banal, né? Através da chuva, ou do sol, ou do seja lá o que for. Não é isso? A coisa mais bonita que existe nesse simbolismo das mitologias, lendas antigas, ritos, etc., etc., é a presença dos elementos antagônicos dentro dele. Cada símbolo significa uma coisa e o contrário dela. Por exemplo, se você pega o leão na Bíblia, o leão simboliza o Cristo e simboliza o anticristo. Não é isso? Todos esses símbolos, por exemplo, no livro do Louis Charbonneau-Lassé, Le Bestiaire du Christ, ele pegou as catedrais medievais e foi lá, desenhou todos os símbolos animais que apareciam nelas e fez a exegese de cada símbolo, o que significava naquele templo, naquela construção, o que aquilo significava nas mitologias antigas e qual é o sentido cristão que a coisa tem. Cada símbolo tem os elementos antagônicos e eles estão presentes. É isso que garante que são realidades. É? Tudo aquilo que é, vamos dizer, unilateral é a invenção da cabeça humana. É? Deus fez o mundo como um sistema inesgotável de tensões. O mundo não é para ser decifrado. Nós deciframos aspectos que nós precisamos decifrar para a nossa vida prática. É isso que nós chamamos de ciência. É? O mundo não é para ser decifrado, tá certo? O mundo não é um problema que nós temos. O mundo é o mundo, não estou falando do mundo no sentido bíblico, mundano, do universo. O universo é onde nós estamos e é o livro onde Deus registrou um monte de coisa que Ele quer que a gente saiba. Quer dizer, não é que o universo ele não tem que ser decifrado porque ele não é o problema. Ele é o nosso mestre, ele está nos ensinando. Senão você vai dizer, o universo é um problema, eu tenho que resolvê-lo. Então, coitado do universo, se você não resolver o problema dele, está lascado. Fernando Simões. Parabéns pelo seminário de filosofia. Sou aluno novo e ainda terei que passar pelas aulas anteriores para me atualizar. Porém, pelo pouco que pude perceber, o alto nível de maturidade e consenso com que os assuntos se discorrem revelam obra-prima e valor ímpar desse trabalho. Muito obrigado. Tem uma questão talvez off-topic, por isso eu peço desculpas, que gostaria que o senhor comentasse. Ainda conheço pouco sobre os seus estudos sobre religiões comparadas, mas certamente você terá uma opinião esclarecida a respeito. O espiritismo. O que é que o senhor pode nos dizer sobre a religião e a doutrina espírita? Eu sei dizer o seguinte, que os fenômenos alegados pelos espíritos efetivamente existem. Isso eu comprovei abundantemente e tenho uma bibliografia enorme. As conclusões doutrinais que eles tiram, eu conheço pouco, e do pouco que eu conheço, eu acho que não tem fundamento. Eu acho que eles tiram muitas conclusões a mais que o fenômeno em si não permite. Mas isso é tudo o que eu posso lhe dizer. Não sou um grande conhecedor do assunto. É... Bruno Magalhães, a tarefa para a qual nos estamos preparando certamente causará embates públicos entre gerações, a geração formada pelo curso online versus a geração falante, naturalmente precedente. Será possível conciliar esse inevitável estado das coisas com respeito aos mais velhos? Aqui, por exemplo, Confúcio dedica boa parte dos conselhos nos seus analectos, o curso preceitos C.S. Lewis compila das mais variadas tradições no livro Abolição do Homem. Eu digo, velhos canalhas não merecem nenhum respeito. Nada, nada, nada, nada. Se for velho, pior ainda. É? O jovem canalha nós ainda podemos perdoar um pouco. O velho, jamais. Aquilo que merece o desprezo deve ser desprezado. O respeito humano, que fala... A religião católica tem ensinamentos fantásticos a respeito do respeito humano. Que você, em nome do respeito humano, você despreza o próprio Deus. Você não pode ter nenhum respeito por aqueles indivíduos que são inimigos da verdade, que são inimigos de Deus. Nada, eles nunca merecem isso. Eles merecem, vamos dizer, aquele mínimo de respeito que todo ser vivo merece. Isso é, não o mate. Se puder não bater nele, também não bata. Tá certo? Mas, no mais, nunca abaixe sua cabeça frente a essa gente. Esta geração de pseudo-intelectuais que domina o Brasil hoje é o pessoal mais desprezível que já existiu. São sub-humanos, estão muito abaixo da condição humana e pior, eles oprimem o coração alheio para que os outros fiquem ainda abaixo deles. Quer dizer, eles querem que a sua própria deformidade mental se torne o padrão pelo qual as pessoas serão educadas. Tá certo? Então, você veja. E quanto mais fazem isso, mas abusam de uma linguagem moralista que só os enaltece como se eles fossem as melhores pessoas do mundo, como se fossem modelos da humanidade, e todos os outros fossem desprezíveis. Eu estava hoje mesmo comentando isso. Olha, o Brasil, pelo que eu estudei, durante o tempo da ditadura, teve 2 mil prisioneiros políticos. Se consideraram terroristas prisioneiros políticos, né? Houve alguns prisioneiros políticos, outros não eram, não consideram terroristas ser um prisioneiro político. Mas vamos supor, 2 mil prisioneiros políticos, vamos aceitar. Você sabe quantas pessoas já receberam indenizações? 63 mil. Então está havendo uma sobra de 61 mil. Como é possível? Que tipo de prejuízo essas pessoas levaram? Hã? Foram presas? Uai, eu fui preso por 6 horas. Não me bateram, só me olharam feio, tá certo? Né? Expressaram todo o seu desprezo pela minha pessoa e me mandaram embora, que foi a pior humilhação da minha vida. Então, eu dizia, fui humilhado pela ditadura, eu mereço uma indenização. A minha mulher perdeu emprego, como sem poder trabalhar, porque tinha pertencido à Libelu, entrou na. Ih, ela está louca da vida porque eu contei isso. E ficou lá que ele entrou na folha corrida dela, ficou sem emprego um tempão. Só que é o seguinte, nós temos vergonha na cara, minha gente. Não vou pedir indenização por causa disso. Agora, esse tipo de gente, vou dizer, ávida de se fazer de vítima para poder comer dinheiro que os outros trabalharam para produzir, esse é o tipo mais baixo que existe. Quer dizer, é aproveitador, é um chupim. E essas pessoas querem posar para nós como se fossem grandes modelos de moralidade, mas como é que nós podemos respeitar isso aí? Eu não consigo conceber que tipo de respeito eu posso ter. Vamos dizer, eu pegar uma pessoa dessa e encher a cara dela de porrada, é um benefício que eu faço para ela. Eu lembro que eu tinha um colega, quando eu estava no ginásio, o sujeito estava ficando maluco, louco, louco, louco, louco. Um dia eu cheguei e dei umas tapas na cara dele. Aquilo acordou ele. Passados mais de 30 anos, ele um dia foi na minha casa e falou, olha, você salvou minha vida. Entendeu? Aquilo lá me fez despertar. Eu digo, mas essa foi essa a minha intenção, eu não bati de maldade. Né? Então tem pessoas, por exemplo, o seu Tarso Genro, né? Umas palmadas na bunda, daquela de deixar a bunda vermelha, que ele não pudesse sentar uma semana, seria maravilha para ele, desde que fosse feito com a intenção certa. Então nós vamos humilhar você para você entender que você é nada. Né? Quando pessoas como o seu Tarso Genro, o seu Leonardo Boff, tal, começam a aparecer como se fossem modelos de humanidade, está tudo perdido, gente. Porque são muito baixos, muito desprezíveis. E o Brasil, o pessoal, a opinião brasileira perdeu a medida das coisas. Ou, pois outro dia um sujeito não escreveu, no Jornal do Rio Grande do Sul que Chico Buarque de Holanda é um artista das dimensões de Michelangelo. Quer dizer, um sujeito que é professor universitário, um jornalista conhecido, escreve uma coisa dessa. Quer dizer, como é que nós podemos respeitar um sujeito que faz uma coisa dessa? Então não se preocupe, não. A geração passada não merece respeito nenhum. Tá certo? E canalha, quando envelhece, vira velho canalha. Quanto mais velho, menos respeito merece. A não ser que você prefira, né, respeitar o desrespeito que ele tem a Deus. Porque, por exemplo, as pessoas hoje falam de Jesus Cristo, falam de Nossa Senhora, como se fosse um qualquer. E daí ele pega a fala dele, ele fica ofendidíssimo. Ah, você pode cuspir em Jesus Cristo, eu não posso cuspir em você? Se eu aceito isso, eu entrei no negócio do respeito humano. O respeito humano é um pecado, meu Deus do céu. Não é para ter, não. Esqueça isso. Respeitar os mais velhos, aos quais você deve algo. Kênio Barros pergunta: gostaria de saber se a mente revolucionária não teria sido destrinchada por Alberto Camus no Homem Revoltado. Parcialmente, sim. Tem vários problemas relativos à mente revolucionária que ele resolveu. Mas ele não se preocupou com o aspecto que eu estou investigando, que é exatamente a estrutura da mente revolucionária. Ele estudou como fenômeno psicológico, fenômeno da alma humana. Tá certo? Sobretudo no aspecto, vamos dizer, da revolta gnóstica, revolta emocional contra o cosmos. A perspectiva dele é mais ou menos a mesma que depois foi adotada por Erich Wögerlin. Erich Wögerlin se inspirou muito no livro L'Homme Révolté. Tá certo? Então, no próprio livro, eu vou explicar tudo aquilo que os elementos que nós devemos ao Albert Camus e onde nós temos que ir muito além do que ele concebeu ali. Bruno José Lopes de Souza. Professor, minha pergunta é referente ao tema da linguagem e sua relação com o universo experiencial do indivíduo. Eu sou de Teresina, capital do Piauí, e vejo que a quase totalidade dos membros da minha cidade se comunica a partir de um conjunto de símbolos linguísticos muito reduzidos e empobrecidos, tentando apenas encaixar situações reais e concretas em frases que parecem ter sido memorizadas, seja através da escrita padronizada dos periódicos, ou pior, dos livros que foram lidos na graduação, seja através de uma torta expressão oral cotidiana. E imagino que no resto do país a situação não se passe de maneira distinta. Dito isto, parece-me que a língua portuguesa, em sua riqueza abrangente, não se mantém em unidade no dia a dia do país. Ora, os brasileiros que a estão utilizando dessa forma não estão perdendo, dia após dia, seu próprio universo experiencial particular, mas sem a mais mínima sombra de dúvida. Quer dizer, quando a variedade da expressão existencial humana começa a se expressar através de meia dúzia de frases padronizadas que são infinitamente repetidas, a ruptura entre cabeça e coração foi total. As pessoas não têm a mais mínima ideia do que elas estão vivenciando. É tudo criação mental. E como é criação mental coletiva, veja, o coletivo, quer dizer, o intersubjetivo frequentemente se substitui ao objetivo, porque o intersubjetivo tem, vamos dizer, uma espécie de uma presença, uma espécie de uma pressão sobre as pessoas e dá a ilusão de que é realidade, mas apenas é a interconfirmação de um bando de idiotas falando besteira. Agora, no Brasil de hoje, dada a insegurança da sociedade, o apego das pessoas a esta solidariedade intersubjetiva é monstruoso. A pessoa tem necessidade de repetir as mesmas frases dos outros para elas sentirem que são iguais aos outros, sentirem uma espécie de defesa comum. Mas é claro que, veja, a intersubjetividade vai te defender contra a bala perdida, vai te defender contra o assaltante na rua? Não vai. Os brasileiros que estão utilizando dessa forma estão perdendo de apoio a seu próprio universo experiencial particular? Se sim, como os alunos do curso podem superar essa dificuldade ao relacionar com seus pares, sejam parentes, conhecidos, companheiros de trabalho, etc.? Há uma forma de conservar a unidade linguística e experienciar as situações diárias, considerando a relação com as pessoas que respeitamos ou pelo menos convivemos? Bem, aí é o seguinte. Santo Tomás de Aquino definia a amizade como você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só é amigo das pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que têm os mesmos valores. Os outros não são amigos, são apenas pessoas conhecidas. Ainda que sejam seus parentes, ainda que seja sua mulher, entendeu? Ainda que seja seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu filho, entendeu? Então, com estas pessoas, você tem que ter uma atitude, atitude de caridade. Qual é a caridade que você pode ter com elas? Ensiná-las. Se você ainda não está preparado para ensiná-las, se você ainda tem medo delas, você fuja. Fuja, fique na solidão e se prepare. Quando você estiver fortinho, você volta lá. Volta ativamente, com paciência, mas com firmeza. Nunca aceite a convivência nesses termos. Nunca aceite a convivência mediocrizante, a convivência que vai te rebaixar, porque isso aí é assim, é o que a Bíblia chama a roda dos escarnecedores. Você não pode ter nada a ver com essa gente. Veja, você se afastar de pessoas não quer dizer que você as odeia, não quer dizer que você não tem amor por elas. Tá certo? Veja, o Julião Marias dizia o seguinte, alguém que me citou isso outro dia, não lembro, alguém me mandou, ele lembrou essa frase, inclusive eu tinha ouvido numa conferência, quando o Julião Marias esteve em São Paulo, ele disse, se você não sai desta vida já com projetos do que você vai fazer na outra, é porque você já está muito deprimido. Então, isso quer dizer que se você considera a sua vida apenas nas dimensões da sua existência biológica presente, você já está totalmente mutilado. Então, e se você aceita a convivência nesses termos, você vai ter que se mutilar para entrar na medida deles. Agora, todos aqueles que estão estudando aqui estão buscando algo que transcende infinitamente o círculo dos interesses e até o círculo de horizonte de consciência desse meio social brasileiro. Vocês estão indo infinitamente além do que essas pessoas podem conceber. Ué, como é que você vai poder comprimir tudo isso na altura do que eles pensam? Você nunca vai poder fazer. Quer dizer, a sua convivência com eles vai sempre estourar o mundinho deles. Então, se você não sabe como fazer isso ainda, e vai demorar algum tempo para você saber, então, você tem que ficar na defensiva. Você tem que diminuir a intensidade e tempo de convivência com essas pessoas. Seja bom para elas, mas não espere nada delas. O truque é esse, é só este. Você conviver, ser bom para elas, não há problema nenhum. O problema é quando você espera que elas te compreendam, que elas te amem, que elas te ajudem. Espera um sorriso, não espere nada. Considera como se fossem crianças doentes no hospital que você está cuidando. Um monte de crianças leprosas. Elas não vão poder te dar nada. Você não pode te ajudar jamais, mas elas podem receber algo de você. Ajude-se. A pessoa precisa de um conselho, dá. Se precisa de dinheiro, empresta. Se precisa, está doente, ajude. Mas não espere nada. E você pode esperar um pouco das pessoas que têm os mesmos valores que você. Os alunos desse curso, outras pessoas que têm, quando é a convivência desse, com alto nível de exigência intelectual e moral, dessa você pode esperar alguma coisa. Dos outros, não. Você pode ter amor pelas pessoas, mas não espera amor delas. É uma coisa muito simples, né? Então, nesse caso, você vai estar realmente, aí você está fazendo a obra divina, porque Cristo não esperava nenhum amor das pessoas pelas quais ele se sacrificou. Não é isso? Agora, nós não podemos ser o Cristo 24 horas por dia. Nós precisamos de alguma consolação, de alguma amizade, nós somos muito fracos. Não? Quer dizer, Cristo passa toda a existência dele aqui sem ser compreendido em nenhum único instante. É a solidão total, ele não tem amigos. Tem apenas discípulos que estão infinitamente abaixo dele. Nós podemos ser isso de vez em quando. Mas ser isso permanentemente, só Cristo pode. Então, por isso que eu digo, você precisa ver o quanto de convivência com essas pessoas você aguenta. Na hora que você começar a ficar irritado com elas ou com medo delas, você vai embora. Então, só conviva com elas para lhes fazer o bem. E não espere nada. O problema começa justamente quando você espera. Você quer que eles gostem de você. É? O dia que você aprender assim, a amar essas pessoas sem nada, nada, nada esperar delas. Então, olha, se ela gosta de você ou não gosta, é indiferente. O dia que você aprender isso, você vai ver a libertação que você tem. Você não pode, veja, é só isto que torna você independente das pessoas. Se você desprezar as pessoas e tiver ódio delas, você é dependente delas. Agora, o desprezo no outro sentido que eu estava falando é perfeitamente compatível com o amor. Eu, por exemplo, eu não posso aceitar, vamos dizer, a falsa figura, a falsa personalidade que o sujeito está me oferecendo, né, e ter amor por isso. Eu posso ter amor pela verdadeira personalidade do sujeito, tal como eu a estou vendo, eu a entendo. Agora, se ele insiste em me transformar num personagem do seu teatrinho mental, forçando aquela falsidade em cima de mim para que eu responda neste nível, não, eu tenho que estourar esse jogo. Se eu não sou capaz de estourar esse jogo, né, de modo que isto faça bem para ele, então eu tenho a obrigação de me afastar. Então, a posição, se vocês querem estudar, se tornar de intelectuais sérios, que tem uma função na educação, inclusive moral brasileira, vocês têm que ver que vocês só podem conviver com os que são seus pares. Só pode ter amizade com os pares, com os outros não dá para ter. Dá para ter o amor, dá para ter caridade, tal, mas amizade não. Isso é impossível. Agora, no Brasil existe uma concepção de amizade, que é a amizade como promiscuidade. O sujeito é seu amigo, então quer dizer que ele tem todos os direitos sobre você. Ele é seu amigo, ele pode comer sua mulher, bater sua carteira, e você tem que perdoar tudo. Não é isso? Como diz o meu amigo Eduí, você tem que dar para o sujeito e ainda pedir desculpa porque está de costas. Né? Isso é que se chama de amizade no Brasil. Não é isso? Então, não caiam nessa. Quer dizer, o meio brasileiro é enormemente corruptor, enormemente deprimente e enormemente dissolvente. Vocês têm que tomar cuidado. Então, o fato de que esse curso tenha tantos alunos, isso é uma misericórdia de Deus para com vocês. Porque vocês não vão ter que passar a solidão toda, por exemplo, que eu passei. De ficar assim 30 anos sem ter com quem abrir a boca. Vocês não vão ter que passar por isso. Então, vocês procurem amigos no meio das pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos objetivos. Os outros você considera como se fossem seus pacientes. Esse é um hospital, você está lá para cuidar deles. E você tem que estar pouco se lixando para a gratidão e ingratidão deles. Então, aí, quer dizer, o amor sem recompensa, é o amor divino. E a hora que vocês praticarem isso, vocês vão ver como isto é bom, como isso faz bem para você. Porque é isto que Cristo pediu para a gente fazer. O Anatoly pergunta, numa de suas aulas, você falou que liberdade não pode ser um princípio, e deu a devida explicação porque não pode ser. Você afirmou, se você pegar as regras da aritmética elementar, são princípios, todas elas, você pode aplicá-las indefinidamente que nunca chegará a contradições, mesmo chegando a deduções mais remotas e particularizadas. Dentro da sua explicação, subentendi que 2 mais 2 igual a 4 é um princípio que não leva a contradições. Pois bem, comentando isso com o professor de matemática, ele disse-me que 2 mais 2 é 4 depende da base utilizada. Argumentou que os computadores são construídos no sistema binário, 0 e 1, portanto não dá 4. Confesso que fiquei um tanto perdido na explicação do dito professor de matemática. Esse professor de matemática é uma besta quadrada. Mas uma besta, meu Deus do céu, isso é um jumento! O cara está confundindo a quantidade com o símbolo que a representa e com a linguagem com a qual você expressa. Digo, mas o que é isto? Olha, você pega no seu computador, tem uma calculadora, faz uma conta de 2 mais 2, é 4 da calculadora, você vai ver se não vai dar 4. Quer dizer, o que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer que no sistema binário 2 mais 2 não dá 4. Ah, faz-me rir. Explica isso para o computador. Cada vez que der 4 na calculadora, você fala, não, está errado, pelo sistema binário não pode. O sistema binário, como qualquer outro sistema, é baseado no negócio que chama princípio de identidade. Porque se você tem só 2, você tem 0 e 1. Isso significa que o 0 é 0 e o 1 é 1. Isso baseia-se no princípio de identidade. Portanto, baseia-se no próprio princípio da aritmética elementar. Quando se ouviu falar de lógicas paradoxais, não há lógicas paradoxais. Há apenas linguagens diferentes desenvolvidas a partir do mesmo princípio de identidade, considerado em modo direto e em modo inverso. Isso é uma coisa que todo mundo tem obrigação de entender. Quem levou mais de 2 minutos para entender isso, não pode fazer esse curso. Se for preciso explicar, você está entendendo? Então, já não dá para fazer. Eu acredito que todo mundo entende isso. Se você não entendeu o que o seu professor de matemática disse, é porque você entende o que eu estou falando. Tá certo? Porque no que ele disse não há nada para entender. Marco Biancardi. Apesar de ter iniciado a estudar filosofia através desse curso faz poucos meses, tentei analisar a lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aparentemente a lei não vale para a própria física pura, mas vale para todas as outras ciências. E isto ocorre porque a física pura se prende às propriedades da matéria e as outras ciências dão ao corpo propriedades que os tornam indivisíveis, sob pena de não serem mais objeto de estudo inicial. É evidente. Né? Se você quer estudar, vamos dizer, os minerais, você está supondo a unidade corporal dos minerais, porque se você desfizeres, não são, mas não podem mais ser objeto de estudo mineralógico ou geológico, já pode ser objeto de estudo da física. Como a física vai estudar a matéria na sua própria estrutura interna, então ela não pode levar em consideração este princípio, que será justamente uma consequência do que ela está fazendo. Então, isso é muitíssimo bem observado, Marco. Parabéns, é assim que se faz. Você está entendendo que existem esses diferentes planos e que a linguagem das ciências não está falando das mesmas coisas. Tá certo? Agora, presta atenção, se você somar todas essas perspectivas e estas diferentes pontos de vista das várias ciências, você não compõe a realidade. A realidade você só pega pelo senso da presença do ser. Fora disso, a totalidade da ciência não significa nada. Então, acho que com isso aqui nós, né, acabamos por hoje. Então, há mais algumas perguntas aqui, mas já que elas são muito complicadas para responder. Oi, qual é a sua? Espera aí. Cadê? Moreno Garcia. Professor, o senhor acabou de nos dar um critério para os debates públicos e como lidar com os canalhas. Desde o começo do curso e nesse exato momento, há também o debate entre os alunos que constantemente ocorre no fórum, no chat e em listas de discussão, não necessariamente voltadas às aulas, mas entre membros da nossa fraternidade de alunos e buscadores da verdade. O senhor poderia dar algumas diretrizes, regras básicas para que esse debate possa ser saudável, produtivo e leve ao enriquecimento de todas as partes? Bom, primeiro debate, nunca insista muito nos seus argumentos, porque não é importante agora você ter razão. Importa você ter razão daqui 20 anos. Você está entendendo? Então, às vezes é mais importante você argumentar contra você mesmo do que a favor. Eu considero que foi realmente uma sorte eu começar a minha vida levando um banho de marxismo-leninismo. Porque é tudo o contrário do que eu venho pensar depois. Então, depois fiquei um tempão estudando negócio de psicanálise. Ou seja, o principal, vamos dizer, do besterol moderno, eu fui impregnado daquilo. Tá certo? Então, eu sei pensar o contrário do que eu penso. Porque o contrário do que eu penso hoje era o que eu pensava ontem. E isso é muito importante. Então, não importa muito você ter razão agora. Até você pensar a coisa errada, desde que você saiba que pode haver uma segunda hipótese, tá certo? É o que vale. O que vale é o trabalho de imaginação, de você sempre pensar, e se não for assim, se for de outro jeito? Mas isso eu estou me referindo, claro, a pontos concretos. Porque se você, não com relação aos princípios básicos. Princípio básico não tem como negar, princípio de identidade, essa coisa não é besteira ficar discutindo isso. Mas, por exemplo, as suas opiniões sobre coisas da sociedade, da história, da moral, da psicologia, etc, etc. Importa muitíssimo você ver, Napoleão Bonaparte que ensinava isso. Considere todas as possibilidades e faça a lista. Está entendendo? Só aí que você vai ter a medida da articulação das coisas e da, vamos dizer, da gradação de veracidade que pode existir em cada um desses aspectos e como eles se articulam. Então, você, por exemplo, você ser capaz de articular perspectivas opostas. Você vê que uma é verdade num certo plano, outra é verdade num outro plano. Né? E, às vezes é uma simples questão de semântica, como no caso da palavra coração, que ele está. Ora, o coração é usado como sinônimo da alma e dos sentimentos humanos, que são evidentemente volúveis, e ora é usado como símbolo do centro do seu ser. Então, do qual coração você está falando? É isso. Então, Aristóteles, ele mostra no começo do livro dos tópicos da dialética, a primeira coisa que você tem que fazer é você perceber os vários planos em que as afirmações foram feitas. Quando ele diz, nós começamos a investigação fazendo o recenseamento das opiniões dos sábios. Claro, às vezes não há opiniões dos sábios e você tem que inventar as várias opiniões. Então são várias hipóteses, né? Mas se você pega a lista das opiniões dos sábios a respeito disso daquilo, você vai ver que existe um monte de concordâncias e divergências. O segundo passo é articular essas várias sentenças sabendo de que aspecto daquela mesma realidade que elas estão falando. Então, o que você vai fazer? É como se o objeto fosse tivesse aqui parado no ar e você está lançando várias perspectivas para ele. Como quem desenha? Você mede daqui, mede de lá. Conforme você muda de lado, você está vendo coisas diferentes. Então você vai articular as várias opiniões como se fossem várias perspectivas, sabendo que alguma veracidade, em algum nível, deve ter em cada uma delas, mesmo a que aparece mais absurda. Quando tiver uma absurdidade qualquer, você tem que explicar a absurdidade, dar a razão de que existe a absurdidade. Quando o sujeito disse um absurdo, eu digo, sim, mas por que foi possível pensar o absurdo a respeito disso? É por algum aspecto problemático que existe dentro do próprio objeto? É por uma fatalidade da mente humana? É por um fator social, cultural qualquer? Tá certo? Então, só na hora que você tem o sistema inteiro dessas perspectivas montadas e que esse sistema forma um todo tensional e vivo, aí você pegou a natureza da coisa mesmo. Aí você entendeu o problema. Antes disso, para que serve ter razão? Olha, se você for um general comandando um exército, é muito importante que você tenha razão, porque se você planejar um negócio errado, seu exército vai morrer, e você também. Tá certo? Quando nós não temos nenhuma responsabilidade ainda, nós temos o privilégio de poder não ter razão. E de poder continuar pensando a coisa sobre suas várias perspectivas sem ter que chegar a uma decisão ainda. Então, por isso que eu digo assim, a tolerância para o estado de dúvida durante longo tempo é condição para o estudo. Quer dizer, você poder continuar dizendo, eu acho isso, mas eu não sei. E daí você tentar achar uma outra coisa, até você completar a perspectiva. Não é ficar dúvida eterna, não. Isso é besteira também. Porque existe, vamos dizer, um limite, quer dizer, a possibilidade de perspectivas diferentes sobre um objeto, tem um limite. Não um limite absoluto, mas um limite prático. Quando você diz, bom, agora já examinei sobre todos os aspectos, já que esse negócio já começou a encher o saco, já estou começando a me repetir. Estou começando a fazer todo o circuito de novo, repetindo as mesmas opiniões de antes. Então daí não precisa mais. Então você tem a condição de articular a coisa, né, e montar o objeto como um problema. Isso é que é importante aprender a fazer agora. Né? Ter razão não é tão importante. Agora, esses debates todos, quando eles são fundados, vamos dizer, na ideia de ter razão, olha, ter razão só é importante quando você tem uma responsabilidade a respeito. Fora disso, é apenas um luxo, é uma frescura. Você está entendendo? Provar que você é melhor que o outro, que você é mais sábio que o outro, talvez até seja, mas... E daí? Quem está ligando para a sua superioridade? Né? Cada um tem lá a sua superioridade, suas inferioridades. Então, agora, quando houver, vamos dizer, uma situação pública onde seja importante que as pessoas sejam informadas sobre a realidade de tal coisa, de tal coisa ou tal outra coisa, aí sim. Aí vale a pena brigar, tá, né? Mas por enquanto, não. Né? Eu vejo as pessoas estão gastando muita juventude delas tentando ter razão. Né? A juventude é a época de você poder não ter razão. É a época de pensar besteira. Mas use as besteiras, né, como material para você montar esse sistema de perspectivas. Ou seja, quando você pensar uma besteira, pense outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E no fim, você cruzando as várias besteiras, você vai perceber alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, aquelas opiniões do pré-socrático sobre a composição da matéria, aquilo é um monte de besteira, evidentemente, né? Mas, se fulano diz que é isso, fulano diz que é aquilo, fulano diz que é aquilo, blá, blá, blá. Daí você chega a alguma coisa positiva. Não é isso? Você vê, um assunto interessantíssimo. Eu queria ter abordado isso nessa aula, não deu, mas acho que a gente tem ainda um tempinho, né? Aguento, será que eles aguentam mais 10 minutos? Um assunto interessantíssimo que não foi. Eu ia abordar nessa aula, mas não deu. Mas vamos mexer numa próxima. É o seguinte: ao longo da história humana, a primeira ciência completa que surgiu, com uma estrutura total de ciência, foi a teologia católica. Quando as pessoas falam a ciência e religião, o senhor equacionou a coisa assim, é porque sinal que é um. Mas é de uma burrice, é de uma ignorância. É imensurável. O sujeito não sabe o que é uma coisa nem outra. As pessoas pensam, ah, não, a religião é questão de fé. Quer dizer, fé é uma coisa subjetiva que você tem ou não tem. Eu digo, olha, levou quase 2000 anos para a pessoa começar a pensar assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que era o material que os caras tinham do cristianismo? Eles tinham um depoimento das pessoas a respeito de certas coisas que elas tinham visto, vivido, assistido, né? Passado, então tinha o registro de curas miraculosas, tinha o registro de coisas que Jesus falou, etc, etc. Então, tem um conjunto de narrativas. Né? Essas narrativas eram passadas de uma pessoa para outra, pessoa que conhecia aquelas e que sabia que eram pessoas confiáveis. Ninguém tem o menor motivo para duvidar da maior parte dessas narrativas. Quando tinha, certo? Duvidava-se. Né? Então, o que foi passado como material para os primeiros padres e depois para os escolásticos era um conjunto de narrativas, tá certo? De acontecimentos miraculosos. E esse conjunto, em primeiro lugar, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que juntar tudo aquilo. Fulano disse isso, outro contou aquilo, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Na hora que você. Então, a primeira maneira de você articular doutrinalmente o cristianismo é uma simples compilação de afirmações. Mas na hora que você faz isso, já surge imediatamente o primeiro problema. Isto é apenas uma série de frases isoladas ou há uma coerência, há um sistema dentro delas? Portanto, uma hierarquia. Não é isto? Então, os caras começam a tentar montar o sistema hierárquico da doutrina cristã a partir daquele material que tinham recebido. Isto exige o exame em profundidade dos textos, uma infinidade de comparações e exige o exercício da dúvida metódica quanto a cada um dos pontos. Não é isso? Então, a longa evolução da teologia católica, quer dizer, é o primeiro exemplo de uma ciência inteiramente organizada, inteiramente autoconsciente, inteiramente crítica. Não tem nenhuma ciência moderna que, na sua organização interna, tenha um milésimo da coerência e solidez da teologia católica. Então, ela é o modelo de ciência. E note bem, quando mais tarde as pessoas disserem, não, que isso aí é tudo baseado na fé, elas simplesmente não sabem o que estão falando. Então, por exemplo, se você está leproso e você vai a Jesus Cristo, ele cura a sua lepra, eu digo, que raio de fé? É? Ele vai dizer a sua fé te curou. É? Porque você confiou nele. Mas a cura é objeto de fé? É? Você acredita que foi curado? Apenas acredita? Uai. Você acreditou não na sua cura, você acreditou em Jesus Cristo. Agora, você saiu dizendo, ah, estou curado, acredito que estou curado, e todo mundo está vendo você leproso, ainda é assim? Hã? O paralítico, ele tem fé que ele está andando, mas ele continua preso na cadeira? Então, tem algo errado nessa noção de fé. Então, este material que as primeiras revelações de cristãos receberam, que foi sendo passado, é claro que à medida que passa o tempo, o impacto dessa narrativa diminui. Porque a distância do testemunho vai ficando cada vez maior. E você precisa de elementos de imaginação para você se transportar até lá. Certo? Mas mesmo assim, né, você, é claro que você tem todo o direito de duvidar desta ou daquela afirmação. Tá certo? Mas você pode ter certeza que todas as dúvidas que você fez foram todas levantadas pelos próprios teólogos e foram respondidas uma a uma. E o princípio usado era quando Descartes inventou a dúvida metódica, Descartes não foi capaz de levantar um centésimo das dúvidas que os teólogos levantaram. Só que eles levantaram, e essas dúvidas eram passadas de geração em geração. Então, esta elaboração coletiva, que é uma coisa, um elemento fundamental da ciência, quer dizer, que a investigação começada numa geração possa ser prosseguida sistematicamente na outra, com coerência lógica, quer dizer que não tem só a sequência histórica, mantém a sequência lógica. Esse é um ideal científico. Esse ideal de ciência só foi realizado na teologia católica. Nenhuma outra ciência realizou isso até hoje. Então, qual é o modelo de ciência? A hora que este modelo da investigação racional, sistemática, organizada e historicamente contínua foi transposta para outros temas que não eram os temas da teologia, e isso é o que nós chamamos de ciência moderna. Mas isso eu vou explicar melhor numa outra aula. Então, acho que por hoje é importante que o debate não seja um debate. Quer dizer, mais uma troca de informações. E que tudo ali seja provisório. Quer dizer, olha, me parece que é assim, mas pode não ser. Veja, uma longa vida de estudos começa a dar frutos de certeza depois de longo tempo. Quando você já testou a coisa por todos os lados possíveis e imagináveis. Chega alguma hora que você diz, olha, é assim, e é assim não porque eu quero, não porque eu gosto de ser assim, é assim porque não tem outro jeito. Então, por exemplo, coisa que eu às vezes digo, que as pessoas acham que eu estou exagerando, falam, não, é que elas não têm ideia de todo o trabalho de investigação que foi feito para chegar naquilo. Está entendendo? Então, e às vezes quando eu arrisco certas hipóteses, coisa que eu também não tenho certeza, eu digo, olha, por lei das probabilidades só pode ser isto. Então, as pessoas às vezes também não têm ideia de todo o trabalho metodológico que foi feito para chegar nisso. Então, acho que são apenas opiniões. Por quê? Porque ela só tem opiniões. Veja, o tipo do idiota falante que domina hoje mídia, universidade, essa coisa no Brasil, ele não é capaz de conceber o que é a vida intelectual. Ele não tem a menor ideia do que é. Ele tem apenas opiniões que foram criadas à luz das preferências do seu grupo para lhe dar uma pseudo-identidade que o proteja contra o terror cósmico, tá entendendo? Então ele se apega a essas besteiras. E ele não é capaz de conceber nenhuma outra atividade mental humana, exceto a que faz exatamente isso. Então quando ele lê o que eu estou falando, eu acho que estou fazendo a mesma coisa também. Quer dizer, eu represento um grupo, né? E estou me apegando às crenças desse grupo. Né? Eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles não são capazes de conceber o que eu estou fazendo. Mesmo quando eu estou falando coisas arriscadas, eu sei quando é arriscado, mas é o risco controlado. Eu vou te dar um exemplo. Quando apareceu essa história de certidão de nascimento do Barack Obama, a primeira coisa que eu escrevi a esse respeito é o seguinte. Os caras que indicaram, eles sabiam disto, sabiam da falta de documentos, não necessariamente da nacionalidade estrangeira, mas sabiam da deficiência de documento do cara, e sabiam, portanto, que ele não tem como provar a sua legitimidade. Mesmo que ele tenha legitimidade, ele sabe que ele não tem prova disso. E eles os escolheram por causa disso. Por quê? Porque destruir a Constituição americana é o objetivo permanente deles. Isso já foi declarado várias vezes. Então, como eles não conseguem colocar a Constituição americana em discussão, porque ninguém aceita discutir, que eles têm que criar uma situação, criar um factoide, né, que quebre a vigência da Constituição na prática. E daí você não precisa mais discutir a Constituição, porque ela já não vale mais. Então, assim, eu digo, isso foi uma obra de engenharia, foi planejado para eles. Eles escolheram o Obama porque ele era o pior candidato. É o candidato menos legítimo. Eu disse isso por lógica e por analogia com outras situações, que eu já vi essa tática usada muitas vezes, né? Ontem apareceu um negócio. Isso tá no Odnet dele hoje, tá, saiu no Canadian Free Press. O cara do Canadian Free Press descobriu o seguinte, que quando o Partido Democrata aceitou a candidatura do Barack Obama, então tinha lá um documento que era, vamos dizer, a indicação dele, documento assinado, entre outros, pela Nancy Pelosi. E estava assim, então informamos que o candidato, nosso candidato é o seu fulano, considerado legitimamente qualificado para ocupar a presidência americana. Eles escreveram isso, só que não distribuíram este papel. Distribuíram um segundo papel, onde a frase final estava cortada. Ou seja, todas as representações estaduais do Partido Democrata receberam a informação assim. Informamos que o nosso candidato é seu fulano de tal, ponto final. Nenhuma referência à legitimidade. Portanto, isso foi consciente. A prova disso acaba aparecendo, dessas coisas acaba aparecendo. É uma hipótese que pode parecer até arriscada. Arriscada, ser baseado na hipótese, que é, de, vamos dizer, da opinião comum, de que ninguém faria uma coisa dessas. Eu digo, claro que faria, muito pior do que isso. Então, quando os conservadores americanos reclamam, não, mas isso aqui é um absurdo, porque o cara não foi investigado e tal, vocês estão completamente enganados. Ele foi investigado, sim, ele foi escolhido justamente porque ele não serve. Com isso você cria o fato, depois do cara se, veja, mesmo que você prove que o sujeito é ilegítimo, quanto tempo vai levar isso aí? 4, 5 anos, e ele terá já exercido a presidência, então durante 4 anos você teve um não presidente. É como o problema das sedas vacantes, né, na Igreja Católica. Se fica sedas vacantes durante 20 anos, o que acontece? Todos os bispos sagrados são ilegítimos. E todos os padres que eles ordenaram também são ilegítimos, então não há mais clero. Então, se o mandado do Papa não é válido, você vai ter que aceitar o Papa inválido como se fosse válido. Um belo truque, é? Não é difícil de pensar uma coisa dessa. Esse é para estrategista de botequim, mas eles fazem isso. E aqui também. Então nós vamos botar um cara ilegítimo, que viola a Constituição, mas isso vai se prolongar por tanto tempo que no fim eles vão ter que dizer amém. Plano B. E se falhar? Se provar que o cara é ilegítimo? Ótimo. Por quê? Porque quem compõe o governo Obama? 80% é a turma do Clinton, na qual o Obama não manda. O Obama só tem controle sobre a turminha que ele trouxe de Chicago, que são os bandidos, gangsters, etc, etc. Essa é a turma do Obama. Não são eles que têm efetivamente o poder no governo. Então, se falhar tudo e o Obama cair, ótimo. Já é a turma do Clinton que está no poder, daí oficializa, vai lá o Joe Biden, que é a gente deles. Tá entendendo? Então, nós impomos o Obama. Se não conseguimos impor o Obama, somos nós mesmos que saímos ganhando. É muito simples tudo isso. Isso aqui, meu filho, isso é ciência política. Quer dizer, você ser capaz de ver por trás de uma situação que está meio nebulosa, né, um esquema estratégico racional perfeitamente capaz de funcionar. Entendeu? Agora, quando a gente fala isso, o pessoal pensa, não, ele fala isso porque ele não gosta do Obama. Fala, de fato, não gosta do Obama. Né? Mas também não vou morrer de amores pelo Joe Biden, pela Hillary Clinton, e muito menos pelo John McCain, você está entendendo? Então, gostar ou não gostar não tem nada a ver com a história. Está entendendo? Mas os caras não têm ideia do que é isto. Eles só são capazes de raciocinar em termos que pareçam científicos para outros idiotas como eles. É tudo simulação de ciência. Então, eles falam coisas que pareçam respeitáveis para uma comunidade de semi-analfabetos que nem eles. Então, nunca vão acertar. Eu contei aqui, ou na aula, ou no programa, não lembro. Em 1985, aí fizeram a Universidade Indiana, juntou 35 especialistas sovietólogos. E todos eles falaram, não há o menor sinal de abalo na ordem soviética, aquilo vai durar décadas. Passa 5 anos, o negócio vem abaixo. Nenhum deles pediu desculpa. Por quê? Porque eles não fazem ciência, eles estão simulando, eles estão brincando. É assim, mãe, olha eu sou professor de sociologia, sou professor de ciência política, olha eu sou um cara bacana. É só isto. É muleta de personalidade fraca. Você está entendendo? Então, o cara precisa do título, precisa da posição social, porque não é nada. Então, para você exercer uma ciência com seriedade, você precisa ser um homem de verdade. Se você é um homem de papelão, tudo que você fala vai ser de papelão. Então, esta condição existencial, real para o exercício do conhecimento, esta é a condição número um aqui. É por isso que eu estou dedicando um ano inteiro só a isto. Só a condição moral e psicológica. Um ano inteiro desse curso vai ser praticamente só isso. E mais algumas técnicas que a gente está passando. Se você tiver isso, bom, claro que o resto do curso vai ser útil, mas você ter essa base, alguns são, não todos, mas alguns seriam até capazes de prosseguir sozinho. Eu adquiri sem que ninguém me ensinasse, mas a vida me ensinou. Me botou em tantas situações, vamos dizer, absolutamente insustentáveis, que eu tive que desistir de todos esses papéis sociais e dessas falsas seguranças, porque não tinha mais jeito. Eu tive que desistir, tive que... Chegou para falar, agora eu vou ter que tomar uma atitude real. Não adianta eu pensar, não adianta imaginar. Então, vocês estão aprendendo porque alguém está ensinando, mas eu fui ensinado na porrada, entendeu? Graças a Deus vocês são poupados disso. Por quê? Porque eu perdi tempo. Eu levei 30 anos para aprender isso. Vocês vão levar 1 ano, 2 anos. Então, acho que por hoje é só. Até a semana que vem. Semana que vem? É a última aula. Nós não sabemos ainda se vai haver aula no próximo sábado. Por quê? No próximo sábado será aula de encerramento do curso de psicologia, Introdução à Psicologia, Conceito Fundamental da Psicologia, que eu vou estar proferindo aqui. Eu pretendo que a última aula seja transmitida para vocês e seja constitua a próxima aula do Seminário de Filosofia. Eu pretendo isso, mas eu não sei se tecnicamente será possível. Então, se no lugar onde vai ser proferido o curso, nós teremos uma boa conexão para fazer isso. Então, aguardem durante a semana um aviso, tá bom? Então, de qualquer modo, até a semana que vem ou até a quinzena que vem. Durante a semana vai sair o aviso se tem aula ou não. Muito obrigado.